Roque. Vai ter que usar outra vinheta dessa vez, o Marcelo. Já usou. Roque é foda. É foda encontrar uma fala audível do ele gritando Roque. Olá, amigos. Vocês estão ouvindo o podcast Whatever. Vai arranjar o que fazer da vida, né? É isso aí, cambada do Areva. Estamos aqui para mais um podcast. Aqui é o Freud. Estamos aqui hoje com o senhor Marcelo Soares. I love rock and roll. Sr. Romenick Zedek. Heavy Metal Thunder. E senhor Rafael Rodrigues. Ai, meu Deus. Pois é, rapaz, hoje é dia de rock, bebê. Estamos no mês do rock. Quando esse podcast sair, já vai ter passado uma semana que teve o dia do rock, né? De sábado, dia 13. Mas nós estamos antes, temporalmente, aqui gravando antes do dia do rock. E vamos falar hoje sobre um tema rock and roll. Filmes de rock and roll. Porém, um adendo importante. Filmes que tem a ver com o universo do rock and roll, que falam do universo do rock and roll, mas não específicos sobre artistas, né? Que se a gente for entrar na parte de biografias, aí, caraca, aí vai ficar muito extenso. E eu acho esse um tema legal, assim. Eu que sugeri, inclusive, da gente falar desses filmes, porque tem muito filme ligado ao mundo do rock and roll que não é uma biografia específica, não tá ligado. A biografia tem aquela coisa, né? Às vezes é, mas não é e tal. Você tem muito da visão ali da família, às vezes, interferindo, ou do diretor interferindo no que... Você nunca tem um retrato totalmente fiel ou a garantia de ser fiel, né? Então a gente vai pular essa parte. Então vamos começar aquela velha rodada safada de sempre, cada um citando um. Começando pelo senhor Marcelo Soares. Diga aí, Marcelo, cite um aí pra gente. É, eu vou citar um aqui. Tem biografia, apesar de que você falou aí que a gente não ia utilizar, mas eu queria citar ele porque ele é bem diferente das biografias normalmente que é feita. Porque eu assisti o filme e parecia até um filme normal. Se eu não conhecesse o personagem, não saberia que é uma biografia, porque o filme era muito interessante, que é o Não Estou Lá, né, que ele fala pouco da vida do Bob Dylan, mas ele conta muito mais causos relativos à lenda do personagem, Bob Dylan, do que realmente a vida do personagem, né. O diretor lá, ele pega, cria vários atores diferentes, cada um interpreta uma versão do Bob Dylan. Ah, uma versão mais rock and roll, uma versão mais folk, uma versão mais louca, uma versão mais calma e tal, e vai passando pelo filme, e eu gostei muito do filme, assim, achei o filme muito bom, porque não conhecia a história do Bob Dylan, eu assisti como se fosse um filme de ficção normal, assim, tipo, você via que eram várias histórias paralelas, cada um contando um pedaço da vida de um personagem, de um cara lá, e eram histórias muito boas, assim. Tem uma interpretação da Kate Blanchett, cara, que é fantástica esse filme, ela fazendo um homem, né, fazendo Bob Dylan todo loucão, cheio de drogas, não sei o que, e eu achei fantástica a interpretação dela. Tem o Heath Ledger, tem o Christian Bale, o Richard Gere. Vamos dar um desconto nesse aí, tá? Vou dar um desconto nesse aí, porque na verdade cada um, inclusive, tem um nome diferente, né? Eles pegam fases que o Bob Dylan tem muitas fases diferentes na carreira e na vida dele. E eles pegam cada, entre aspas, fase dessa pra ser interpretada como se fosse um personagem diferente, né? Não tem um fio da meada que conduz aquela trama ali mostrando a vida do cara, contando a vida do cara. Eles pegam essas fases e meio que dão uma visão, entre aspas, poética, né? Daquele período ali. Cada ator diferente fazendo um personagem diferente. Tem coisas que só se você conhecer de fato a história do Bob Dylan você vai perceber, senão você vai ver como uma história normal, uma história paralela, como você falou, quando fossem vários personagens e fossem histórias sendo contadas. Hein? Também pode ser um filme de ficção solto, assim, sem precisar você saber a história do Bob Dylan e se preocupar com isso. A Kate Blanchett foi indicada, cara, a atriz coadjuvante, tipo, por esse filme, né? Parte dela, ainda mais, é preto e branco, assim, então dá um destaque, assim, a questão meio que da caoticidade do momento que o personagem tá vivendo, é muito bom. Isso aí. Romenick! Eu vou começar falando já do Detroit Rock City. Kiss, né, cara? Não há banda que eu mais idolatro, rock, tá do lado de Ramones no meu coração. Tá do lado do Ramones no meu coração. Agora eu imaginei o coração do Romenick com o Kiss do lado e o Ramones do outro. Cadê, Cacurau? filme é bem uma aventura, né, de quatro amigos que meio que fogem de casa pra ver o show do Kiss em Detroit. E aí tem todo aquele climão de atrapalhadas, altas confusões e aprendizados no caminho. Uma história bem leve, e agora falando de Ramones, né, várias músicas do Ramones que tocam no filme. E ele é bem legal que o Mark Wahlberg tá muito bem nesse filme. Geralmente eu não gosto de filme com ele, mas ele tá mandando bem. Ele é sonora, tem várias músicas do Kiss, como Rock and Roll All Night, Shout Out Loud, mas tem Black Sabbath, AC/DC, David Bowie, Marilyn Manson também tem na trilha sonora. É um filme pipocão, várias cenas deles na escola, né? Casa e o amor, e aquela menininha problemática. E é isso aí. Furar a fila rapidinho só, porque esse filme que você me falou me lembrou um outro, tipo Costinha, né? Não, agora não, depois eu termino esse, que eu lembrei outro. Que é o Febre de Juventude, cara, que é um filme... Sim, esse é foda. Isso é muito legal. Que os Beatles não aparecem no filme, mas é sobre os Beatles, né? É um filme sobre um grupo de adolescentes que é fanático, né? Na época, no auge da Beatlemania nos Estados Unidos, né? E eles querem conhecer os Beatles, querem ver a apresentação dos Beatles e tal. Beatles, entre aspas, aparece, assim, de relance, só numa hora que uma fã consegue entrar no quarto dos Beatles. Acho que ela só vê o sapato dos Beatles, assim, andando, assim. Mas ela não consegue estar com eles e tal. O filme é todo sobre a Beatlemania, né? Sobre o ponto de vista da molecada, assim. É muito legal. Tem um moleque que quer porque quer ficar com o cabelo igual dos Beatles. Os pais dele querem cortar o cabelo dele. O filme é muito engraçado, é muito legal. Você gostando de Beatles ou não. É um filme que é clássico da Sessão da Tarde, né, cara? Passava muito na Sessão da Tarde, esse filme. É muito legal. O nome dele em inglês é I Wanna Hold Your Hand, né? Que é uma das músicas dos Beatles, né? Um dos milhões de músicas de sucesso dos Beatles. E é muito legal o filme também, bem legal, recomendo. É quando eles iam fazer, acho que a apresentação do Ed Sullivan, né? Que foi logo na febre, assim, logo que eles chegaram nos Estados Unidos. E aí o pessoal queria ver essa apresentação deles e tal, e as peripécias deles, tipo assim, lembra um pouco a premissa do Detroit Rock City. Esse filme é do Robert Zemeckis, de quem eu ainda falarei ainda nesse podcast, por outros motivos. 78, tem a Nancy Ellen. Vocês sabem quem é a Nancy Ellen? Não. A Nancy Ellen era a parceira do Robocop, cara. Era a parceira do Robocop. Robocop, o policial do futuro. Uma distribuição Sales Video. Com nossa programação. Você nos dá 3 minutos e nós lhe daremos o dia. Bom dia, eu sou Case Wong junto com Jess Perkins. Notícias de Pretória. Senhor Rafael. Eu vou começar citando um bem bizarrão, que dificilmente o pessoal que não viveu nos anos 80 ou que não é fã de terror assim e tal iria lembrar, que é o Rocky Horror Picture Show, que é uma comédia musical muito bizarra, assim, mas é muito legal, muito, muito legal. Eu não sei se é o primeiro filme da Susan Sarandon, mas se não é o primeiro, é com certeza o segundo, ou alguma coisa do tipo, assim. Que é bem ela no início de carreira, assim, é o filme também que deu fama pro Tim Curry, que ele fazia um vampiro travesti, dizia que era da Transilvânia transexual. isso é só pra vocês terem uma ideia do nível de bizarrice do filme, assim. Mas a sinopse basicamente é assim, é um casal que vai visitar, não lembro quem, um tio, não lembro quem, clichê clássico do filme de terror, assim, o pneu fura e eles têm que passar a noite num castelo lá, numa casa onde tem uma galera muito bizarra, assim, e tem esse cara que é interpretado pelo Tim Curry, que é o Frankenfurter, que é um cara transexual, assim, travesti. E daí tem um monte de uma série de história louca, assim, enfim, são alienígenas e tal. Enfim. é muito bizarro, assim. Botou alienígena, já ganhou um espaço na lista do Rafael também. é porque ele é um filme muito louco, assim, cara. É claro que pro tipo de pessoa, assim, que gosta de história bizarra, assim, né, cara. Não é o tipo de filme tradicional, assim, sabe. Imagina, se hoje ele já parece muito estranho, imagina na época, né, que ele é de... Não, Rock Horror Picture Show, eu falei que era eu falei dos anos 80, mas acho que ele é de 75, deixa eu olhar aqui. Ele é de 75, cara, então ele é bem antigo, assim, então imagina que bizarro, né. Mas é um filme que, pá, pra quem gosta de ver coisa bem diferente, assim, eu recomendo, porque ele é um musical, né? Então, todas as músicas são rock, assim, então a temática inteira é meio... Ele pega muito da estética do rock, assim, essa estética David Bowie, assim, meio andrógina, gótica, um gótico andrógino, assim, e tal. Tem a ver, né, cara? Porque, assim, o David Bowie no início dos anos 70, assim, que teve o Ziggy Stardust e tal, né? Sim, então, sim. Então, vai, talvez vá meio, eu não vi, mas talvez vá meio nesse embalo, né, desse sucesso do David Bowie. É, bem provável, porque se eu não me engano, cara, as maquiagens são do mesmo cara, o cara que fez a maquiagem de cada personagem é um cara chamado Pierre Laroche, porque o Rock Horror Picture Show é uma peça de teatro, né? E aí depois foi feito um filme dirigido pelo mesmo cara que fez a peça. Não, as maquiagens do filme é o mesmo cara que trabalhou com as maquiagens do David Bowie. Foram na onda do David Bowie total mesmo. É, sim, total, total. Tem uma curiosidade muito, muito curiosa, desse... Fale mais sobre essas curiosidades curiosamente das pessoas. Fiquei curioso agora, vai, fala. Curiosamente, essa curiosidade é bem curiosa. Tem um cinema em Munique, onde esse filme tá em cartaz desde que foi lançado. E esse cinema, ele tá no como recorde mundial de maior tempo de permanência de um filme em cartaz. Porra, não tá curiosa mesmo, cara? Acho que só esqueceram de trocar o rolo do. Essa porra desse rolo desse filme já arrebentou, maluco. Mas... Tem vários backups lá, não é possível, cara. Não, o filme deve sobreviver, né? O fandom do filme deve sobreviver só nesse cinema de Munique, né, cara? Todo mundo vai pra lá assistir o filme, né, cara? Cacetado, hein? Cara, é muito fanático desse filme pra botar isso. Mesmo que ele passe uma vez por semana, né, cara? Imagina, desde 75, cara. Porra do cinema é meu, põe o filme que eu quero e Cara, eu tenho duas histórias, não duas histórias, mas duas coisas, duas curiosidades curiosas sobre esse filme. A primeira é que eu nunca assisti esse filme, mas eu vi ele uma vez, acho que era na Globo, fui na Bandeirantes, de madrugada, eu tava indo dormir e tal, não sei o quê. Aí eu vi exatamente esse iniciozinho, né? Que é o cara chegando na casa e tal, tal. Aí eu, pô, que é isso? Filme de vampiro, é interessante, não sei o quê. Aí quando começou a cantar a música, começou umas coisas bem pirotécnicas, assim, que porra é essa? Eu vou ver esse negócio não. Não, e é bizarro, cara. Ficou com cagaço, ficou com cagaço. Eu fiquei curioso de ver o resto do filme, mas se eu fosse ver o resto do filme, eu ia dormir de 4 horas da manhã. Eu digo, não, melhor ir dormir do que isso aí eu posso ver depois. E a outra história é sobre eu estar assistindo um filme, As Vantagens de Ser Invisível, e ele faz referência a esse filme, né? Tem uma cena que o personagem principal, ele é convidado pra ir pra uma sessão desse filme. É a sessão onde eles passam o filme e um grupo de atores da escola interpreta o filme ao mesmo tempo, cara. E é muito engraçado, assim, a cena, porque tem um momento no filme principal falta, e o protagonista, que é um cara tímido, é um nerdão, bem reservado e tal, é colocado pra fazer o protagonista, né? Fazer o personagem principal desse World Picture Show aí. E é muito engraçado a sequência, cara. É divertido demais, assim, a cena. Então, eu imagino que o filme seja também divertido em alguns momentos. O Rock Horror Picture Show é muito referenciado na ficção, assim. Deve ter tido episódios Simpsons também. Glee fez um episódio de Halloween que era inteiro sobre o Rock Horror Picture Show, assim. Sobre as músicas, com as músicas, né? Porque o legal do Rock Horror Picture Show é isso, brincam com os clichês de terror, usando os clichês de terror, assim. Então tu tem toda aquela atmosfera de erotismo, só que daí ela é desvirtuada, vamos dizer assim, né? De uma forma mais voltada, assim, pra comédia e tal, né? Questão gótica, da literatura gótica, clássica, assim, da literatura romântica e tal, e assim vai, sabe? Filme bem, bem interessante, assim. Se eu for continuar falando, eu vou passar o filme inteiro falando, vai ser um podcast só sobre... Rock Horror Picture Show. Não. Tá bom. Já entendemos. You're not hardcore. Unless you live hardcore. But the legend of the rent was way hardcore. Bow! Cara, eu vou citar aqui um filme que na verdade é uma animação. Ele só tem referência ao rock, na verdade, pela sua trilha sonora, né? Que é o Heavy Metal, que aqui no Brasil ficou conhecido como Universo em Fantasia. Eu acho esse título, subtítulo meio troncho pra caramba, mas é o que temos para hoje, né? E o filme, ele é uma história de fantasia que reúne várias pequenas histórias, primeiros pequenos curtas, baseadas na revista Heavy Metal, né? Que já é baseada na revista Metal Hurlant. Eu não sei se o filme ele é baseado na Metal Hurlant ou se é na Heavy Metal americana. americana, né? Metal Man é francês. Com certeza, né? Que é a original, né? Deve ser. É, eu acho que não é baseado na revista americana, né? O mais interessante do filme é a trilha sonora, né, cara? Tipo, o filme ele tem o Black Sabbath, tem o Grand Funkin' Railroad, que eu não conheço, mas tem aqui na lista, então achei bonito o nome. Muito boa, muito boa, muito boa banda. Cara, é uma banda muito boa. E só um detalhe, ela foi meio que formada pra ser a resposta americana Beatles. Então, ela foi formada comercialmente e acabou virando uma banda muito, muito boa, cara. É, tem pessoas que são de grupos também, né? Não só um grupo assim como o Sammy Hagar lá do Van Halen, o Don Fielder lá do Eagles, Cheap Trick, tem várias bandas, são 16 músicas ao total do filme. É, o Sammy Hagar deve ser da carreira solo dele, né? Que ele tem a solo fora de entrar pro Van Halen. Eu me lembro que eu assisti esse filme, acho que eu tinha o quê? Uns 19 anos, 18 anos de idade, e eu acho que o que mais me pegou não foi só a questão da animação, da questão sexual, a questão dos monstros, a questão do mundo e tal, mas também a trilha. A trilha ficou muito marcada na minha cabeça, apesar de que eu não ouço tanto rock internacional e tal, não conheço tanto essas bandas, mas é um filme que eu recomendo muito pra quem gosta de rock. É um filme que tem uma trilha sonora maravilhosa. Cara, eu vou apelar já de cara e falar do Pink Floyd The Wall. Cara, eu gostei de Pink Floyd a partir do dia que eu vi o filme The Wall, né? Nos anos 90, quando eu era pequeno. Apesar de eu já ter falado que eu comecei a curtir rock bem mais tarde, mas eu já tinha algumas coisas assim que eu gostava, mas ainda não dava o devido valor, né? Mas o Pink Floyd, cara, nos anos 80, em 81, 82, ele fez esse filme, que é uma mistura de animação com interpretações de pessoas reais. E foi bem no boom da época da MTV, que entrou no ar em 81, né? Houve esse boom de bandas fazendo a música filmada, que virou videoclipe. E aí entrou o Pink Floyd, já veio com os dois pés no peito e marcou o lugar deles com o The Wall. Ficou uma coisa muito bonita com a animação e teve o icônico, né? Acho que é o maior do Pink Floyd, na minha opinião, é o clipe do Another Brick on the Wall, que é uma parte do filme. Quando eu assisti aquilo quando criança, eu achei meio perturbador e acabou me marcando bem. E aí o filme inteiro fala sobre militarismo, capitalismo, controle de massa. É, nazismo principalmente, né? Fala bastante, tem uma referência grande do nazismo ali. Nazismo e fascismo, né? Esse filme, na verdade, é um filme do Alan Parker, né? Que não é pouca merda, né? É o Alan Parker. E o Potter também, né? Puta, é gênio. O ator principal é um músico, na verdade, né? Que é o Bob Geldof, lá dos Boomtown Rats, que depois foi quem organizou o Live Aid. Quer dizer, é um cara célebre do rock and roll e fez esse filme. Pink Floyd, desde que começou o Arevo, eu falei que ia fazer um post do Palhetada sobre Pink Floyd The Wall, que foi muito marcante pra mim. Meu irmão que me apresentou Pink Floyd The Wall, né? Ele tinha um álbum duplo do Pink Floyd. E, cara, no álbum mesmo, você já tinha toda a conotação, né, de revolta dele com as mães, do pai dele que tinha sumido. É uma ópera rock, né? Em áudio, né? Feita pelo Roger Waters, principalmente, né? Com o restante do Pink Floyd, mas assim, tem uma autoria muito forte ali do Roger Waters no álbum. E aí depois o foi transposta pelo Alan Parker pro cinema. E aí aquelas imagens, cara, que eu via, quando eu finalmente consegui ver o filme, aquelas imagens que eu tinha desde a minha infância, assim, de ver aqueles martelos, e de ver a mãe dele que aparecia como uma monstra, assim, se aproximando, o professor e tal, que são desenhos que tem na capa do álbum, é um álbum duplo, com uma parede enorme, e quando você abre, assim, a capa do álbum, tem as imagens desenhadas ali. Foi foda demais, né, cara? E o filme é muito intenso, né? O filme é muito intenso. A colocação das músicas é muito, muito bem posta. E tem aquela imagem da animação, né? Que ele mistura animação com os atores, né? Então tem aqueles trechos de animação, aquele dos martelos, né? Marchando e tal, com referência ao nazismo. Pô, até é foda demais esse filme, cara. Aproveitando e puxando bem, só pra citar bem rapidinho, o Alan Parker também fez outros dois filmes que tem a ver com música, que é The Commitments, Loucos pela Fama, e Evita, né? Esse daí ia falar, o The Commitments, tá vendo? É, não sei se dá pra falar como rock, porque na verdade é uma banda de soul, blues, né? Mas tem todo aquele lance dos músicos ali, né? Da formação da banda e das influências e tal. E como soul blues também é uma influência fortíssima no rock, eu acho que tá valendo. Cara, é um filme muito legal também. Foi muito falado na época que saiu, em 81. Eu lembro que o pessoal comentava muito sobre esse filme. E depois eu finalmente vi. E a trilha é do caralho, né, cara? Eles interpretando um monte de clássicos, assim. É muito boa a trilha também. Eu tenho a trilha dele aqui. aqui. Teve uma época que eu via no looping aqui, de tão boa que é. É, aproveitando também, ele fez o Coração Satânico, que também não é sobre rock, mas é sobre um cara que... um detetive que busca um cantor de jazz, né? E a trilha sonora também é muito, muito calcada em jazz, assim, Coração Satânico. E é foda, cara, também. Muito foda. Se tem uma coisa com o Alan Parker muito bom, é em trilha sonora. Mas como não? Não tem a ver com rock, meu. Todo mundo sabe que rock é coisa do Satã. O diabo é o pai do rock, né? Tem tudo a ver, cara. Então o filme dele que tem mais a ver com rock é esse daí, Coração Satânico. É verdade, tá certo, tá certo. You're not hardcore unless you live hardcore. But the legend of the rent was way hardcore! Bow! Eu vou citar um filme que provavelmente pouca gente conhece, cara. Acho que eu assisti por total, assim, coincidência, assim, muito tempo atrás, e achei muito foda, cara. É que é um filme chamado Um Estranho Chamado Elvis. Assim como a maioria dos filmes que tem a ver com algum cantor famoso ou uma banda famosa, o nome original é o nome de uma música do Elvis, que é Suspicious Minds, sobre um cara que, se eu não me engano, a mulher dele morreu, alguma coisa assim, e ele, tipo, tá andando pela estrada, meio sem rumo, assim, e tal, e aí ele encontra um cara que é interpretado pelo Harvey Keitel, que diz que é o Elvis. E aí ele dá carona pra esse cara e o cara diz que é o Elvis, assim. A história é essa, mas cara, o filme é muito foda, cara. Vale muito, muita pena ver, assim. Ele é mais um... Ele o Harvey Keitel fala que é... É o Harvey Keitel que fala que é Elvis? É, ele é ele e ele é o... Ele, o cara dá uma carona pra ele e ele diz que é o Elvis. Ele acha que é o Elvis. Caralho. É muito legal, cara. Deve ser... É muito... Tem muita, claro, o título original dele não é Suspicious Minds, não, cara. É Finding Graceland. Não? Ah, é? É. Pô, achava que era Suspicious Minds. Graceland era a casa, né, do Elvis, que até hoje é museu do Elvis lá. E aí o nome do título é Procurando Graceland, vamos dizer assim, né? Só que no Brasil eles sempre inventam um nome bizarro, né? Sim, sim. Mas é muito legal, cara. A graça da história, na verdade é um drama, ela não é uma comédia. Graça da história é justamente isso, assim. O Harvey Keitel, ele não é nem um pouco parecido com o Elvis, assim, sabe? E ele diz que é o Elvis. É muito bom. De Elvis, eu me lembrei agora de um trecho de filme que é chamado Elvis Não Morreu. Alguém já ouviu falar? Não. De um trecho de um filme. Tem um filme chamado Os Filmes Que Não Fiz, do Gilberto Scarpa, que é um diretor, acho que ele é do Sul, um cara que faz o papel de um diretor que conta as histórias de filmes que ele ia fazer e acabou não fazendo. Nenhuma delas é o Elvis Não Morreu, que é a história do cover de Elvis, que um dia tá andando de carro, viajando, tem um tempestade, um monte de raio, não sei o que, ele é atingido, sofre um acidente e tal. Aí quando ele acorda, ele vai consegue chegar a uma cidade, e quando chega na cidade lá, as pessoas perguntam por que ele tá vestido com umas roupas estranhas e tal. Ele diz, não, porque eu sou o cover de Elvis. Aí o pessoal faz, quem? Ele, não, Elvis. O cantor, não, nunca ouvi falar desse tal de Elvis. E aí ele descobre que, como se essa realidade tivesse dado um reset, e o Elvis nunca tivesse existido. E ele, como os Elvis, ele faz o que o Elvis faria. Fica famoso. Caramba. Que foda, cara. Elvis Não Morreu. Tem no legal. Procure no YouTube. Elvis Não Morreu. Puta que pariu. É, cara, pra falar do Elvis, acho que a gente não tem como... não sei se vocês vão querer citar algum específico, né? Mas o Elvis fez uma porrada de filmes, né? Como, entre aspas, ator. que passavam todos na sessão da tarde. Tem uma porrada de filmes do Elvis, né? O primeiro, se não me engano, foi Love Me Tender, né? Ama-me com ternura, o nome em português. Cara, minha mãe viu esse filme. Eu amo Tender, né? Minha mãe viu esse filme no cinema, ela me contou uma vez. Putz, pra tu ver como esse filme é velho. Se eu sou velho... Mas tem uma porrada de filmes, né, cara? Olha lá, Saudades de um Pracinha, Prisioneira do Rock and Roll, Feitiço Havaiano, cara, vários desses eu vi na sessão da tarde. Seresteiro de Acapulco, puta, e aí vai, né, cara? E aí, na onda disso, o rei Roberto Carlos também fez um bocado, né, cara? Fez eu ia dizer isso, né? A gente não ia poder ficar sem citar, né? Teve se eu não me engano, foram três filmes do Roberto: Diamante Cor-de-Rosa, 300 km por hora, e acho que tem um outro, né? Acho que são três, se eu não me engano. Piratas do Caribe. Perna de pau dele nunca fez esse papel. Você falou de Roberto Carlos em Ritmo de Aventura? Ah, sim, esse é o terceiro. Cara, é esse aí. São três. Esse é fantástico, cara. Esse filme é fantástico. Que nem o cara da fábrica de chocolate. Fale-me um pouco sobre esse filme. história é bem simples e direta. Ele é perseguido por uma quadrilha internacional enquanto faz um filme. Pronto, essa é a história do filme. Ele tá, o Roberto Carlos fazendo um filme e começa a ser perseguido, cara. E tem perseguição de carro, tem explosão. Tem, não sei se é esse que tem a cena do helicóptero, que ele voando no helicóptero e sendo perseguido e tal. Cara, é fantástico. Ele era Erasmo Carlos, e tem um monte de gente famosa, né? Reginaldo Farias, Davi Cardoso e papapá. E... Mas eu acho massa demais o clipe dessa. O clipe, pelo menos o clipe desse filme é muito massa. Pois é, mas então vou tentar fechar o caixão, entre aspas, coitado, dos Beatles aqui, que é outro que também tem uma porrada de filmes, né, feitos que eles participaram dos filmes, né, pô, tem o Submarino Amarelo, tem o acho que eu não sei o nome em português, acho que é Mágica ou Mystery Tour aqui no Brasil também, né, mas pra citar um, pra poder ser emblemático em um deles, cara, Help é muito bom, cara. Todo mundo tem que ver Help, porque é muito bizarro, cara. A história, meus irmãos me levaram pra ver isso quando eu era moleque no cinema, e claro que já era uma reprise, tá? Não é, eu não era criança em 1960 e poucos. O filme, cara, o Ringo Starr tá com uma porra de um anel do dedo, enfiou um anel do dedo, ganhou um anel sei lá de quem, que a porra do anel não sai do dedo dele. Então ele tem que ficar com o anel no dedo, que não consegue tirar o anel do dedo. Só que esse anel tem uma seita de não sei da onde, de um país remoto lá, que os caras precisam desse anel, querem esse anel, descobrem que o anel tá com ele. Então o filme, ele é muito bizarro e é os Beatles sendo perseguidos por esses caras que querem de algum jeito de conseguir arrancar o anel do dedo dele. Tem cenas muito escrotas, cara. Tem uma cena que eles estão no banheiro e aí os caras tentam roubar o anel dele, puxando o anel pela porta de trás do banheiro assim, né? Tipo, ele abre, ele tá na pia lavando a mão, aí vem uma mão assim tentando puxar o anel da mão dele. Cara, é tanta bizarrice nesse filme que não dá nem pra falar, cara. Cara, vale muito a pena, pessoal que gosta de coisas trouxas, procurar aí. Eu vi esse filme de novo, já mais velho, mas eu vi ele no YouTube, cara. Tinha todo no YouTube aí. Vou procurar depois aí se ainda tem. E vale a pena pela curiosidade. E é claro, né, que no meio do filme tem eles tocando as músicas deles e tal, né? É como se fossem eles fazendo eles mesmos, mas com um monte de bizarrices acontecendo quanto isso. É bem legal, assim, vale a pena. Agora eu lembrei de um que... Puxa, pra finalizar agora mesmo os negócios dos Beatles, mas eu não assisti, mas que é o Across the Universe, né? Que é um musical que é só música dos Beatles. Aliás, dois que dá pra citar aqui, que tem mais ou menos a mesma vibe, que é uma história original, mas que usa as músicas de uma mesma banda, que é o Across the Universe dos Beatles e o Mamma Mia, né? Do ABBA, que é só as músicas do ABBA. O Mamma Mia eu assisti e eu gostei muito. O Across the Universe ainda não vi. Cara, mas o Mamma Mia é muito divertido. Across the Universe, eu achei a trilha, eu ouvi a trilha, eu achei muito ruim, cara, a trilha. Eu não consegui gostar, assim. Talvez o dentro da história do filme e tal, mas assim, como versões de músicas dos Beatles, eu achei uma merda, assim. Mas tem um outro filme que é que chama Uma Lição de Amor, que não tem nada a ver com rock, assim, mas tem tudo a ver com Beatles. É um filme do Sean Penn, ele é um deficiente mental lá, não sei se o termo correto é esse, que tem uma filha. My name is Sam. Não, não. Isso, I am Sam, o nome em inglês é I am Sam. E ele é fanático por Beatles, assim, que a vizinha dele ensinou ele a gostar de Beatles, então o filme é todo com músicas dos Beatles e a trilha sonora é fantástica, assim, são vários artistas convidados assim, é verdade, gravando versões de músicas dos Beatles e tem muitas versões foda de música dos Beatles. E o filme é isso, ele quer a guarda da filha dele, só que a idade mental dele já é menor do que a da filha. Então, tipo assim, não dá, né? Como é que ele vai conseguir que a garota aprenda as coisas? Ele não consegue ensinar a coisa, não consegue ajudar a criança no colégio e não tem mais a mãe. Então, o filho tem a Michelle Pfeiffer, faz a advogada dele, tenta ajudar ele no caso. Mas o que tem de Beatles no filme é isso, né? A trilha sonora é toda de música dos Beatles, sempre com versões legais pra caramba. Nossa, um adendo aqui. Vocês falaram que o podcast ia ser sobre times de rock. Vocês falaram de ABBA, cara. Eu adoro ABBA. Mas classificar ABBA como rock é uma puta sacanagem. Isso porque tu não conhece os primeiros álbuns do ABBA. Os primeiros álbuns do ABBA não sei se dá pra dizer com rockabilly e tal, mas tinha... Cara, tem baixo, guitarra e bateria, é rock. Eu discordo, mas tudo bem, vai. ABBA é rock and roll e tudo bem. Não, é só porque... É só porque... É só porque eu lembrei do ABBA, porque ele tem mais ou menos a mesma pegada do Across the Universe, né? É uma história que não... É uma história, né? Normal, uma ficção que usa as músicas, né? As letras das músicas e tal, pra pontuar a cena do filme, da história. Só por isso, na verdade, que eu lembrei. Vou falar disso, cara, vou lembrar também de Moulin Rouge, que tem pelo menos o David Bowie, na trilha sonora Fatboy Slim. Que não sei se é ótimo, mas tudo bem. Puta que vai... Não, aí não, pelo amor de Deus. Aí Fatboy, nem já não tem... Não, uma Moulin Rouge tem muito rock, é legal, cara, tem Elton John, tem David Bowie, tem Kiss, tem muita Vox. Coisa, tem Bono Vox, tem o Police, dá pra colocar assim. Tá bom, você tem o Police, é, então já ganhou um pontinho comigo. Foi, Moulin Rouge é legal, cara, eu vou dizer uma coisa assim, ó, eu não gosto de musical, e muito menos, não sou muito apegado ao filme do Baz Luhrmann, mas tinha aquele Romeu, aquela versão que ele fez do Romeu e Julieta, cara, uma bizarra. É uma merda aquele filme. É muito ruim aquele filme, cara. Vale, por incrível que pareça, a parte mais legal é a parte do cara lá todo gay lá cantando o Young Hearts Run Free. A parte melhor do filme, cara. Pra ter uma ideia de como o filme é uma merda. A parte de um show, que o cara dá um show de música, é melhor do que a narrativa inteira do filme, sabe? Que bosta, né, cara? Mas apesar de eu não curtir o Baz Luhrmann no geral, assim, cara, Moulin Rouge é muito foda, cara. Porque uma que tá, tudo bem, o filme é a velha tragédia e tal, do cara que se apaixona pela meretriz e quer tirar ela daquela vida e tal. O filme é muito foda porque, em vez de ser um musical padrão com as músicas construídas pro filme, ele pega músicas conhecidas e encaixa nas cenas do filme. E isso fica muito legal. Tipo, eles fazem uma versão em tango de Roxanne, que é simplesmente sensacional, cara. Tá, é, ou seja, ele tentou... Ele vamos falar a verdade, então. Eu não vi o filme, mas pelo que você tá falando, sabe o que parece pra mim? Que o cara pegou sucessos já conhecidos e usou de esparadrapo pra tapar os buracos do filme e fazer o filme fazer sucesso, né? Não, mas o musical trabalha muito com isso, cara. Até porque também tem o seguinte, cara. Tu tem que ouvir as versões, cara. As versões, elas não são jogadas, cara. Pô, tipo, essa, cara, do Roxanne, cara, essa versão é genial. Cara, a versão de Show Must Go On do Queen ficou fantástica, cara, sabe? Então, tipo, todas as versões são muito legais, assim. As que não tem medley, porque tem uma que eles pegam um medley, assim, de uma caralhada de músicas, assim, numa mesma sequência, assim. Mas que daí ficou como se fosse uma música só. Mas tem várias que eles pegam a música mesmo e fazem uma versão totalmente diferente, assim. Fica muito foda, cara. Não, cara, é muito difícil. Eu sempre morro de rir, apesar de ter ficado boa, mas sempre morro de rir toda vez que eu vejo a cena do cara que tá no Like a Virgin, velho. Da Madonna. É. Essa, um gordão lá, né? Tipo, cantando Like a Virgin. Tipo, é muito engraçado. Mas é bom, eu recomendo, cara. Eu recomendo esse filme. E tem tragédia. Todo filme que tem tragédia é bom, né, cara? Todo filme que alguém morre é bom, cara. Não tem que ser ruim. Não ser ruim filme que um dos protagonistas morre, cara. O lado mórbido do Rafael falando mais alto. Aí. Lado do terror. É. You're not hardcore. Unless you live hardcore, but the legend of the rent was way hardcore. Pow! Vou citar agora um outro filme que talvez o pessoal não ligue ao rock especificamente, que realmente não é, né, cara? Que é De Volta para o Futuro, cara, porque... Porra, De Volta ao Futuro, aquela cena no final, que ele desde o começo do filme mostra que ele é de uma banda, né? Que tem uma banda lá, o Marty McFly vai entrar no concurso de bandas e tal, e o próprio autor da música que ele tá tocando, né? Faz uma ponta como o cara que manda ele parar de tocar, que tá alto demais, tá uma porcaria e tal, que é o Huey Lewis, né? Ele tá tocando, ele toca The Power of Love, a introduçãozinha que ele faz é uma versão mais pesada de The Power of Love, que é uma música tema do filme, e o Huey Lewis, que é o cantor da banda, faz uma participação ali com o cara do colégio, que fala assim, não, para essa porra aí, tá muito alto. E no final, quando ele vai passado, ele inventa o rock and roll, né, cara? Porra, não tem como falar isso, né? É. Ele começa a tocar a música do Chuck Berry, e aí o primo dele liga pro Chuck Berry e fala assim, cara, ouve isso aí, cara, aquela parada que você tava pensando, um som que você tava pensando, ouve isso aí. tá ele tocando, cara, Johnny B. Good. É muito foda. Aqui é o Martin. É Martin Barry, seu primo. Marvin Barry. Marvin Barry. Pô, esse filme é muito bom, cara. Assim, não vou ficar falando do filme, mas o essa parte, cara, por incrível que pareça, né, como todo moleque influenciável, foi a partir daí que eu quis realmente aprender a tocar um instrumento, né, depois desse filme. E meus vizinhos têm que culpar esse filme, coitado, por tudo que eles passaram na vida, ouvindo eu tentar me tornar um guitarrista, coitado. Ai, desliga essa porra! Os filmes dos anos 80, eles eram praticamente todos filmes sobre rock, né, cara? Ou sobre música, né, cara? Pelo menos. Cara, até o Howard o Pata, né, cara? Tem uma cena dele tocando rock, sim, né, cara? Quantos filmes dos anos 80 tem a ver com música, cara? Se não com rock, com música. O Flashdance, aquele do Time of My Life lá, o Dirty Dancing. Cara, uma caralhada de filmes dos anos 80. Agora eu não consigo lembrar de mais nenhuma, né? Mas uma caralhada, tipo, mas eu só lembro de dois. Mas eu vou puxar um outro dos anos 80, então, que tem tudo a ver com rock, que é Bill e Ted. Sim. Que eles eram dois, né? Dois. E viaja no tempo também, né, cara? Que viaja no tempo, né, cara? E no primeiro filme eles viajam, se não me engano, pro tempo do Rei Arthur, daí eles conhecem as namoradas deles, as gurias que depois vão ser as namoradas deles. Aí no 2, que daí já é dos anos, no começo dos anos 90 ali, aí eles morrem e duelam, fazem vários jogos com a morte, que a morte é uma representação da morte do sétimo selo. E aí ele no futuro eles, tipo assim, o rock dele salvou o mundo, assim. Cara, eu curto muito Bill e Ted, assim. E cara, tem o George Carlin, né, cara? No filme, não tem como ser ruim o filme cara, ser George Carlin. Até hoje estão querendo fazer o 3, cara. Você acredita que até hoje o pessoal tá batalhando fazer o 3 aí? Se eu não me engano, o Keanu Reeves já falou que se tiver ele tá dentro. Mas eu acho legal, cara, que eles querem fazer que o Alex Winter, né, que é o Bill, né, do Bill e Ted, que hoje em dia o famoso é o Tom Cruise, né? Na verdade, o protagonista era o Bill, né? O Bill e o Ted. E o Alex Winter, que faz o Bill, ele estava falando, cara, que a ideia... Já tem um roteiro, já. É só eles conseguirem botar na rua, assim, mas... A ideia seria mostrar justamente tipo o que mudou no rock durante desde o último filme até aqui, mostrar eles já velhos e ver o que deu errado no tipo assim, no futuro que eles tinham visto, sabe? A coisa assim. Cara, a ideia parece bem interessante. Quer dizer, tá, tudo bem que eu tô falando como um fã dos filmes, né? Qualquer coisa que os caras fizerem pra trazer o filme de volta vai ser bom mesmo. Eu acho legal a ideia de tipo assim, trabalhar com eles velhos e vendo como que tá o rock hoje em comparação com quando eles eram adolescentes, sabe? Eu acho massa sempre isso. Coitados, vão se matar. Eu vou citar aqui um filme que eu tentei assistir uma vez, mas não consegui assistir todo, porque eu me cansei de não ter uma história, ser só uma sequência de cenas e coisas sem tanta ligação, que é o Nove Canções, né? Nine Songs. Que é um filme que conta a história de um casal, e aí que a história vai se passando durante quase um ano, e eles viajando pelo mundo e tal, aí o cara conhece a menina e vai rodando pelo mundo, e aí o filme ele ganhou muita proporção porque ele tem muita cena de sexo, né, sexo explícito, assim, tipo, realmente era sexo que eles estavam fazendo e tal, então ganhou muita proporção, mas ele tem uma trilha sonora muito, muito legal, cara, assim, do filme, que ele tem, tipo, uma banda que eu gosto muito, assim, que é o Franz Ferdinand, eu acho uma banda bem interessante. Tem o Black Rabbit Motorcycle Club, que eu não conheço. É, Primal Scream, que eu já ouvi falar também, mas eu não conheço. O Super Fur Animals, assim, tipo, são bandas que são bem conhecidas, mas eu não conheço tanto, porque eu não conheço muito esse gênero. Mas que eu, quando vi a trilha sonora, eu não cheguei a assistir o filme todo, mas eu vi a trilha sonora toda e me agradou. Eu gostei muito do som. E é um filme, assim, a fotografia dele é muito bonita, é um filme muito bonito, assim, é muito bem dirigido e tal. As atuações lá são bem interessantes, apesar de que os caras estão fazendo sexo de verdade, então não deve ter atuação, deve ser de verdade a coisa. Mas o filme é bem interessante, assim, ele foi muito, muito bem elogiado, tal, ganhou até prêmios por aí e tal. E é um filme que eu indico pra quem quiser conhecer um pouco de rock e quem quiser conhecer um pouco do mundo, que viaja realmente pelo mundo, são várias cidades, e quem quiser ver um pouco de sexo explícito no cinema. Olha aí. Ou seja, tem pra todo mundo, né? Tem drogas assim também, não? Porque já tem sexo, tem rock and roll, tem drogas também? Tem raves, então. Opa! Aí. Tem uma. Sexo, drogas e rock and roll. Se você quer, é isso aí. 9 canções. Romerick! Eu não assisti muitos filmes de rock, então vou falar de um filme bem recente chamado Escola de Rock. Muito bom. Esse filme é foda, cara. Com o Alexandre Jack Black, né? Jack Black antes de começar a cair na decadência. Porque hoje em dia o Jack Black só faz filme merda, né? O último filme bom que ele fez foi o Trovão Tropical. De lá pra cá ele fez mais uns 4 ou 5, eu acho. Tudo merda. Que é isso? Você tá dizendo que minhas viagens de Gulliver é ruim? Verdade. Puta que velho, só merda, só bomba. Aquele lá da Idade das Cavernas lá também, outro que foi uma merda. Só bomba que ele tá fazendo. O Gulliver também, né? É. Gulliver. Bom, enfim, o Escola de Rock é bem legal. Ele conta a história de um músico que foi expulso da própria banda e aí vira professor de uma escola, crianças com a idade de em torno de 13 anos, pra cara delas. E aí ele começa a passar algumas atividades de grupo onde as crianças deveriam tocar músicas, né? Músicas clássicas do rock. Teve Touch Me, do The Doors, Black in Black, Substitute, do The Who. Teve Immigrant Song, do Led Zeppelin, muito foda. Immigrant Song tem um trechinho no DVD que é muito maneiro, assim. Porque diz que o Led Zeppelin ele não costuma fornecer música pra filmes, né? Eles costumam ser bem rigorosos com essa porra aí. Ele gravou um vídeo, cara, na cena lá do show lá, numa cena no final que tem um show, né? Então ele gravou um vídeo pedindo aos deuses do rock and roll, Led Zeppelin, que permitisse que a música dele estivesse no filme. E aí a galera toda, o pessoal que fazia os extras, figurante, né, do público, né, todo mundo gritando. E aí a gente mandou esse vídeo pros caras, aí os caras autorizaram ele usar Immigrant Song no filme. Muito foda. Mas usam Immigrant Song também no Shrek 4, não é? Foi, que merda. No 3? Então, depois disso eles perderam totalmente o critério, né? Só um trecho, mas eles usam. Tem Do You Remember Rock'n'Roll Radio dos Ramones. Se bem que eu acho que como a escola de rock passa com crianças, eles deveriam passar Beat on the Breath do Ramones, I Wanna Sleep Some Glue. Ia pegar uma música assim mais a ver com criança, né? Caraca, mas aí, sei lá, acho que uma das músicas é... Cara, o filme é muito legal, cara. O filme, ele vira professor, na verdade, de que não tem nada a ver com rock, né? Ele vai pra um colégio tradicional e tal, porque ele... Ele fala que é um amigo. Ele tá fudido na merda, tá precisando de dinheiro. Aí ele fala que é um amigo do. Que é um amigo dele, que é professor de inglês, né? Então ele se passa por outra pessoa e começa a dar aula e começa a ensinar rock pra molecada, assim. Foi muito legal, assim, vai. Ele dá aula de história e aí ele vai usando a. Acho que é história, sei lá o quê. Ele começa a explicar as coisas que ele quer, né, cara? No começo ele tá um pouco se ferrando pra turma, né? Ele só vai lá dormir e tal, e não quer ensinar nada. Aí ele descobre que os moleques têm aula de música. E ele percebe que os moleques sabem tocar, assim, só música clássica e tal, né? Mas ele vê os moleques tocando assim na aula de música e assim, caraca, os moleques são foda. Aí ele subverte totalmente o negócio e transforma numa aula de rock, né? E aí escreve os moleques num concurso de bandas, da batalha de bandas. É muito legal, filho. Tem umas tiradas, assim, geniais, assim, né, cara? Tipo, quando ele fala, assim, tipo, que o homem era o inimigo e aí que, tipo, um dia se tinha criado uma arma contra o homem, que era o rock, né? E que o homem tinha subvertido isso com a MTV. Foda. Não, e é legal que o personagem tem um merda, né, cara? Total, assim. Ele é muito merda mesmo, assim. Ele se acha um fodão, mas ele, de determinado ponto do filme, ele mesmo reconhece que ele é um idiota, assim. Ele não consegue escrever uma música que preste e tal. E aí eles acabam usando na apresentação uma música que a molecada escreveu, né, cara? E é muito legal. Sim, assim. Que o guri, que era totalmente reprimido pelo pai, era um puta do guitarrista, escreveu, né? Mas ele meio que ensina o rock mesmo, né? Ele fala sobre esse negócio do inimigo e tal, do homem ser o inimigo. amigo. Ele fala qual que é a moral do rock. É, de tal, ser uma parada da revolta, que qualquer coisa que tu tá puto, você tem que mandar cair fora e tal, faz um rock com isso. Então ele é bem legal, foi muito legal. E o Jack Black é um porra louca do caralho, né, cara? Então ele consegue segurar a onda do filme, mesmo tendo um filme cheio de criancinhas, mas ele consegue segurar a onda do filme legal e ser o cara que chama atenção, né, cara? Então, o tecladista é muito engraçado, bicho. Um moleque totalmente travado, assim. O Japinha totalmente travado, assim. Muito legal. Sim, muito, muito bom, cara. Ele já tinha um que era o Gurizinho, que era meio estilista, que ele chamava de Fancy Pants. Não, viu? E uma curiosidade, cara, a menina que no fim não fazia nada e ele deixou como a empresária da banda é a Miranda Cosgrove, que era iCarly e hoje em dia tem 20 anos já, cara. É, a garota fez sucesso depois na TV, né? Mas ela já era uma garota que foi chamada pro filme por ser atriz mesmo, Mirim, né? A maioria, a seleção de elenco pegou músicos, né? Moleques músicos, né? Pra fazer o filme. Ela não, ela foi chamada, tanto que o papel dela não teve nenhum papel ligado à música dentro do filme. É, ela foi chamada como atriz Mirim, que era, assim, que o pessoal reconheceu o talento dela e na audição e chamou ela pro filme, né? É, tanto que ela ficou como a empresária, né? Tipo assim, ela tá aí, o que eu vou fazer? Daí o Jack Black, tu vai ser empresária. Tá, e a molecada é talentosa mesmo, cara. Eles escolheram, puta, os moleques tudo ali tocam. Mais do que eu tocaria, né? Se eu ficasse mais 10 anos estudando música, eu não ia tocar igual os moleques tocam. E os pirralhos, eles tocavam de verdade, né? Eles não estavam atuando, né? Eles realmente tocavam, né? Sim, eles pegaram crianças que sabiam tocar mesmo. Tanto que no final eles dão uma palhinha, né? Depois nos créditos, eles dão uma palhinha muito foda, eles tocando It's a Long Way to the Top do AC/DC. É foda. Boa lembrança, muito bom esse filme. Jack Black tem outros filmes também, né, cara? Tem o do Tenacious D, que até hoje eu não vi inteiro também. Eu tenho o DVD e não parei pra ver inteiro até hoje, né, cara? Que é uma banda desse. Esse filme é foda. É uma banda que ele tem com um amigo gordinho dele lá. E aí eles fizeram um filme. É, na verdade o Tenacious D é um musical que é pra ser uma pseudobiografia, né? É é como se fosse a biografia do Tenacious D, só que na verdade não é a biografia real, né? É uma biografia fantasiosa, tanto que tem até o diabo no meio da história, né? E que o diabo o diabo é o David Grohl, inclusive, né? É muito foda, cara, esse filme. Pra quem curte rock, vale muito a pena, cara. É porque eles compram uma guitarra amaldiçoada que o Tenacious D usou, né? Ou é um negócio assim? É, não, é a palheta. Eles buscam um negócio chamado palheta do destino, que foi uma coisa que, na verdade, é o dente do diabo, que sempre quem usava, os grandes roqueiros que ficaram famosos porque usaram essa palheta, assim. Daí eles estão, a jornada deles é pra ir atrás dessa palheta pra ficar famosos, assim, e tal. Mas o filme é muito, muito foda, cara. O final, que é uma batalha, um, né, de música, um duelo de música, assim, entre o Tenacious D e o Diabo, que é o David Grohl. Cara, é muito foda, cara. É muito, muito, muito foda, cara. Eu só vejo a propaganda na TV a cabo. Também. Eu só vejo propaganda na TV a cabo deles parando assim, tem que passar numa porta que tá fechando alguma coisa, eles param e falam o nome lá do movimento de rock, eu não sei qual é, e ficam de joelhos deslizando, assim, gritando. É, e tem muitas participações legais também. Tem o Meat Loaf, tem o Dio, tem o Ben Stiller participando, tem uma galera, assim, de tanto de do mundo do rock quanto atores, assim. Tem o. Ah, tem mais um outro ator que agora não consigo lembrar, cara. Mas tem várias participações legais, assim. Jack Black é cheio de peixada lá dentro, pra ele é fácil. Tanto no mundo da música quanto dos atores, ele saca. É, ele pega todos os parceiros dele, né, cara? Tanto que depois o Ben Stiller chamou ele pra fazer o Trovão Tropical, né, cara? Tudo. Sim. Um filme meio antigo também, o chamado Os Cabeças de Vento. É uma banda, né? É um trio que eles se chamam os Cavaleiros Solitários. Aí tem até a piada do cara perguntando assim, tá, mas vocês são três? Não tem como vocês serem solitários. O nome da banda é os Cavaleiros Solitários. E aí eu não lembro exatamente o que acontece, assim, mas só sei que no fim das contas acaba acontecendo deles invadirem uma estação de rádio, de um programa de rádio muito famoso, e fazer o cara de refém pra tocar as músicas deles, assim. Aí dá um monte de confusão lá e tal, muitas aventuras e altas. Ah, eu lembro desse filme, cara. Eu sei quem é. Com aquele cara, esqueci o nome do ator, Brendan Fraser, né? Tem o Brendan Fraser, o Steve Buscemi, eu não lembro quem que é o terceiro agora. O nome original é The Airheads. E é legal o filme porque também esse filme tem uma participação, uma caralhada de gente, cara. Tem até o Lenny do Motorhead, cara. É muito legal esse filme. Ah, o Adam Sandler é o terceiro. Eu nem lembrava, cara. Caralho. É o Adam Sandler, o Steve Buscemi e o Brendan Fraser, os três. Cara, qualquer filme com o Steve Buscemi fazendo o papel principal tem que ser muito bom, cara. Mesmo que seja uma merda, mas vale a pena ver. Porque o Steve Buscemi só faz os papéis de merda, né, cara? Pra ter ele como um dos principais, esse filme tem um diferencial, não é possível. Não, mas é bom, cara, é bom. É muito legal, cara. Tem uma cena muito tricky que eles falam assim, eles têm que entrar lá, não lembro exatamente a cena, e os caras têm que entrar em algum lugar, daí o cara fala assim, não, mas eu tenho que entrar e tal, daí o cara, não, pra tu entrar tem que passar pelo teste. Quem venceria a batalha, Leme ou Deus? Aí o cara não sabe responder, daí o cara fala, não, é uma pegadinha, Leme é Deus. Esse negócio, tem que parar, tem que fazer um teste, me lembrou um filme que não tem nada a ver, cara, mas que é muito maneiro, que é Uma Noite de Aventuras, lembra desse? Sim, aquele com a guriazinha do Thor, que gostava do Thor. É, que tem uma hora que eles estão fugindo lá e o pessoal entra sem querer no palco do show, né, cara? E quem tá é o Ice Collins, cara, cantor de blues, foda demais, cara. E aí ele fala assim, ó, ninguém sobe nesse palco sem cantar um blues. Aí aquela ceninha ridícula, né, das criancinhas cantando blues e tal. E aí depois os caras que estavam perseguindo eles caem no palco também. Aí são obrigados, eles conseguem fugir, né? Porque os caras ficam presos lá cantando blues também, porque tem que cantar. Ninguém sobe no palco sem cantar um blues. Mas você tá. Outro aqui, aproveitando que você não citou, que você tinha dito que tava na tua lista, e a gente falou do Jack Black, que é Alta Fidelidade, cara. Foi muito foda também. Os caras trabalham numa loja de discos, né? De vinil. Cusack, né? Esqueci o nome do meu nome daquele puto. John Cusack, isso. É o dono da loja de discos e tem dois funcionários, né? O Jack Black e um carequinha lá que, não sei, nunca vi mais nenhum outro filme com esse cara. E é muito legal o filme também. Então tem todo esse lance ali do pessoal. Eles são escrotos pra caralho, né? Então todo mundo que entra lá na loja e tal, eles cagam cheiroso pra caramba, que conhecem música pra cacete, tiram muita onda. Eles fazem listas de top 5 de músicas disso, músicas aquilo, de acordo com as coisas que estão acontecendo no filme. É um filme muito legal, assim. Na verdade, o filme é sobre os relacionamentos desse cara, que é o dono da loja. Ele vai atrás das ex-namoradas, ele toma um pé na bunda de uma namorada e vai atrás das ex-namoradas, né? Só que a música não tem como desassociar do filme, né? Porque tem até uma participação do Bruce Springsteen rapidamente, né? Tem uma cena que o Bruce Springsteen gravou e tal, tipo que meio que conversando com ele, né? Ele fala que o importante é ouvir os conselhos do The Boss, né? Uma hora, e aí aparece o Bruce Springsteen meio que dando um conselho dentro da cabeça dele, só pode ser, né? Dando um conselho pra ele, pra que ele tem que fazer com a vida dele e tal. Foi muito legal, e no final, pra variar, né? Tem show, né? No final tem um show, o Jack Black tem uma banda que ele tem ojeriza, ouviu o cara. Porra, não, esse cara. Porque só faz merda o Jack Black o filme inteiro, né? Ele fala assim, putz, esse cara não. Aí ele vai dar uma apresentação e tal. Ele é DJ e ele vai dar uma festa. E aí a banda que vai tocar é a banda do Jack Black. Ele faz tudo pro cara não tocar. Só que aí chega na hora, o cara arrebenta, né? Eles tocam Let's Get It On do Marvin Gaye, fica maneiro pra caralho. O filme é muito massa, assim, vale a pena o pessoal conferir. You're not hardcore unless you live hardcore. But the legend of the ranch was way hardcore. Pow! Vamos então agora para os finalmente, os finalementes. Estão muitos filmes, mas vamos para as menções honrosas, assim a gente pode citar vários rapidamente. E com certeza que vamos deixar de falar o filme da vida de várias pessoas aí, ou pelo menos alguns que o pessoal vai lembrar assim, porra, esqueceram esse ou aquele. Então o pessoal comenta aí os que a gente não citou, ou curiosidade de algum que a gente tenha citado rápido, que queiram falar e tal. Cara, eu queria citar aqui dois filmes que eu, não, na verdade, nunca vi, sou interessado em ver, mas pelo menos um. Bom, eu não vi, mas é muito bom. Um deles ainda quero ver direito. Kirk Crystal Rock of Ages, né? Eras do Rock, que é um filme que saiu ano passado. Está de uma garota que vai até Los Angeles tornar cantora e tal, e acaba perdendo a mala e acaba encontrando outra pessoa, e aí vai aquela história típica da pessoa que chega no local e vai se perde e vai rodando até encontrar o amor da vida dela e papapá e tal. É, na trilha dele, More Than Words, que agora esqueci o nome da banda. A banda é Extreme. Paradise City, Wanna Rock. Tô citando ele mais pela questão realmente de citar, não me chamou muita atenção. Um outro que eu tenho pra citar, esse aí já é mais famoso, mais conhecido, eu ainda não vi também, mas eu tenho interesse, que é o Tommy, né? Que é um filme lá do... Também não vi ainda, cara. É lançamento, ainda não deu tempo de eu ver. Exatamente, é um filme... 1975? 70 e pouco, 75? É, 1975. Ali foi lançamento em alguma época, né? Tommy também é um que tem, assim, vou falar merda, porque eu não vi, mas que tem a premissa, vamos dizer assim, do Pink Floyd The Wall, no sentido que era uma ópera rock em disco, que depois o pessoal resolveu levar pras telas, né? Que aí conta a história de um garotinho lá, que o pai tinha desaparecido e tal, aí depois o pai retorna, ele é surdo, mudo e cego, e só consegue fazer alguma coisa quando se torna craque de pinball, né? E aí vira uma estrela pop por conta disso. A história é essa, né? Então, e é muito famoso o filme, né? Muito conhecido e tá muito bem elogiado e criticado e tal. Eu ainda não vi, mas ainda é um dos que eu quero ver. O Tommy, eu já vi cenas assim do Tommy, né? Eu nunca consegui parar pra ver inteiro, assim. Tem o Elton John, né? Fazendo o Pinball Wizard lá, né? Cantando Pinball Wizard. Se eu não me engano, tem uma cena, posso estar falando merda, que tipo meio que sofre uma lavagem cerebral, alguma parada assim. Não sei, tô falando merda provavelmente, né? Deixa pra lá. Mas eu já vi cenas só, agora a música é foda, né? A música do álbum Tommy é muito boa, assim. A questão que eu queria colocar é que a gente quase não falou de filme nacional. Além do filme do Faroeste Caboclo, que a gente já falou no outro podcast, que não deixa de ser, né? É uma música que os caras adaptaram pro filme. E os do filme do Roberto Carlos. Cara, acho que tem um filme sim, cara. Um filme dos anos 80, talvez só o Freud vai lembrar. Se ele lembrar, Areias Escaldantes. Sim, sim. Cara, teve uns filmes ali no início do rock, não é só esse, não. Dos anos 80, tem o Areias Escaldantes, tem mais acho que uns dois, assim, que tinha a mesma pegada, assim, de... bem cômico, assim, de humor absurdo, assim, de humor nonsense, que era, se eu não me engano, até do mesmo diretor, não tô lembrando agora. Ele tem tanto referências a rock, porque é um musical, né, e tem participação de banda, tipo, tem o Traje, tem o Titãs, tem outras, não lembro, tem uma estética toda de quadrinhos também, é bem datado. Como curiosidade, assim, o filme é bem, bem interessante. Tem um filme que eu já ouvi falar, mas eu acho que ele não tem muito rock, ele tem muito sobre música nacional e tal, mas não tanto de rock, deve ter poucas músicas, se não me engano, que é o do Valdiscos, que é um filme de 2002. Ah, eu vi esse filme. É muito louco, cara. Vale a pena ver, cara. É muito louco. Tem uma pegada que lembra um pouco assim o Alta Fidelidade, no sentido de ser numa loja de discos, cara. Mas o filme é muito louco e é muito nonsense, cara. E eu não posso falar nada sobre esse filme, só vendo, cara. É muito louco esse filme, bicho. É a história de um cara, que é o Duval, né? Que ele tem uma loja de discos. E aí ele continua vendendo vinil, mesmo na época do CD e tal. Aí eu tava vendo a lista de músicas, assim, de rock mesmo que eu vi. Só tem mesmo, acho que sei lá, Ovelha Negra do Rita Lee, da Rita Lee. E Maracatu Atômico também, que podia ser, né? Que era do Chico Sainz. E acho que uma ou duas outras músicas e tal. Não tem muito de rock e tal. Mas fala muito sobre música brasileira também. Então é uma indicação interessante. Eu ainda não vi, ainda vou ver também. Cara, teve Rock Estrela também nessa época, cara. Teve Léo Jaime, Tóquio, Dr. Silvano e Companhia com Takamãe pra ver se quica. RPM, Metrô, cara, Omar e os Cianos, meu Deus. Outro filme que eu tô lembrando agora é o Fica Comigo Esta Noite, que tem um pouquinho Fica assim. Comigo. É um filme mais ou menos recente, assim, que tem o Vladimir Brista. Cara, esqueci o nome da garota. Aline Moraes. Cara, ele é de uma banda de rock, então tem uma pegada de quadrinhos também, porque ele também é fã de quadrinhos e tal. Parece ele tocando rock lá e tal, mas não é algo realmente importante no filme, assim. E o filme é razoável, assim. Peça é melhor que o filme, né? Eu vi a peça quando era bem, bem novo. E o filme não é ruim. O filme é legal também. Só que, assim, as atuações são bem... Desculpa, mas Aline Moraes e Vladimir Brista tá mal. Tá bom. Bat Balanço, ele realmente ele é ligado ao rock, assim. A trilha sonora dele foi feita pelo Cazuza, pelo Barão Vermelho. A história é a história de uma mulher que é a Beth, a história, que é a Deborah Block, que sai de Minas Gerais, vai pro Rio pra ser cantora e se mete em meio de história de drogas, sexo, rock and roll, essas coisas todas. E tem participação de Barão Vermelho, de Delbão, Titãs, Brilho, Manhas e Manias, Celso Blues Boys, e um monte de gente aí da época que fazia sucesso e tal. É um filme também que entra nessa categoria, acredito. Pra você ver que eu falei que era mais ou menos tudo do mesmo cara. Areias Escaldantes, que o Rafael citou, não. É o mesmo diretor de Bat Balanço, de Rock Estrela e de Rádio Pirata. Ó, Bat Balanço saiu em 84, Rock Estrela em 86 e Rádio Pirata em 87, cara. Tudo do mesmo diretor, lá é o Rodrigues. Só tem música de Cazuza, Marina Lima e Lobão e tal. Bom, eu quero falar rapidamente de um filme bem legal que é de 2009, o The Boat That Rocket, né, no Brasil como Os Piratas do Rock. Ah, eu já ouvi falar então, desse filme, cara. Cara, é muito legal esse filme. Ele é baseado na Rádio Caroline. Foi ao ar em vias ilegais na Grã-Bretanha nos anos 60. A BBC, que era a maior rádio lá da na época, ele tinha 2 horas por semana que tocava rock and roll, e o rock and roll tava ali engatinhando, né? Aí resolveu botar um barco em águas, quase em águas internacionais, e fez uma rádio de rock, tocava rock 24 horas por dia. Como tava em águas internacionais, aí ninguém podia prender ele por estar fazendo uma rádio, e ele só tocava rock. Na época, quase 25 milhões sintonizavam nessa rádio, que era quase metade da Inglaterra. Foda, né, cara? Então, vale a pena mencionar esse filme. É um filme bem legal, vale a pena assistir. E aí eu queria comentar sobre uma banda, quase fez um filminho, e que eu acho que daria um mega filme. Tix, com o álbum Kill Roy Was Here. Se você pegar os três faixas dele, o Mr. Roboto, o Don't Let It End e o Heavy Metal Poison, dá um mini filme sobre o tema do CD, que era um cara que foi preso numa prisão futurística, que ele era um roqueiro mal acabado, e ele fugia da prisão matando um robô, né? Vindo um robô, e usando a carcaça dele pra se fingir de robô. Os clipes das músicas, eles se juntam pra fazer tipo essa história, é isso? Isso. Os três filmes aí do Mr. Roboto, Don't Let It End e o Heavy Metal Poison, ele foi filmado ao mesmo tempo pra compor uma mini história. Então dá um curta-metragem de sobre a história desse álbum, que é o Kill Roy Was Here, da banda Styx. O álbum é de 83, cara. É bem legal. O clipe é bem tosco, mas eu ainda assim eu curto o som da banda. Legal. Vale a pena procurar os três clipes e assistir na sequência. E um outro que nunca viu o filme, os clipes não conectam, mas eu acho que daria um puta filme, cara, é o CD Operation Mindcrime do Queensrÿche. Fala sobre revolução, sobre política, meio na pegada do The Wall. Fala sobre manipulação através da televisão e tal. Ele foi lançado em 88, esse álbum. O terceiro álbum do Queensrÿche. E aí o CD, da primeira até a última música, ele conta uma história de alguém que acordou dessa manipulação e tal, achou as respostas e tá tentando influenciar as pessoas pra sair dessa letargia. Tipo uma ópera rock, então, também, né? É uma ópera rock. Eu acho que daria um puta filme, cara. E só pra finalizar, eu li uma notícia ontem que está sendo negociado um filme sobre o Ramones. Talvez seria baseado lá na biografia do Joey Ramone, a biografia chamada Comando, mas também pode ter um outro viés, dependendo aí de como as partes que detêm direitos do Ramones negociar, né? Talvez seja uma cinebiografia ou baseado na autobiografia do Joey Ramone, do Johnny Ramone. Então ele tem uma possibilidade de sair um do Ramones em breve. Interpreta que o Johnny Ramone será o Johnny Depp. Olha aí, que merda. Sim, o Johnny Depp é amigo de uma caralhada de roqueiro, cara. Ele tinha uma banda, né? Ele tem, ou tem, não sei, se ele ainda tem, mas ele tinha uma banda de rock. Cara, ele conhecia mesmo ali. Ele é o cara que, tipo assim, vai na casa do Eric Clapton. O nome da banda do Johnny Depp era Viper Room, alguma coisa assim. Eles já abriram pro Ramones. Caralho. Cara, a melhor coisa que ele já fez no meio da música é protagonizar um clipe do Tom Petty, que eu acho maneiro pra caralho. Into the Great Wide Open. É muito legal, assim. O clipe é toda uma história, assim, do a música, né? E o clipe é a história de um cara que resolve aprender rock and roll, que acaba aprendendo rock and roll, vira um rockstar, não sei o quê, e depois decai. E é muito legal. O clipe é muito maneiro. Só de sacanagem, vou aproveitar pra botar aí no podcast. Se bem que a gente sempre esquece, né? Então o pessoal fica puto, mas sei. Que a gente espera que a gente sempre esquece mesmo, né, cara? You're not hardcore unless you live hardcore. But the legend of the ranch was way hardcore! Pow! Cara, como eu tenho vários aqui, vou fazer só umas menções honrosas rápidas aqui, tá? A gente não falou de Quase Famosos, que é um filme que, embora ela seja inspirada em fatos reais, ela não pode ser considerada uma biografia, embora seja tenha várias coisas da lembrança do diretor, do Cameron Crowe, quando ele conseguiu, ainda adolescente, ser jornalista que escrevia sobre as bandas de rock, então ele acompanhou várias bandas de rock e tal. O filme é meio que uma mescla, não se sabe exatamente quais bandas ali estão ali, mas a gente sabe que provavelmente Led Zeppelin pode ser uma delas, talvez de Purple, a gente não sabe, talvez alguém saiba, eu não sei, né? As coisas de várias que aconteceram com várias bandas de verdade que estão colocadas ali como se tivesse acontecido com aquela banda, né? Porque no Quase Famosos, o Guri, o personagem principal, que é inspirado no próprio diretor, ele acompanha uma banda chamada Stillwater, ou Stillwater, acho que é Stillwater, né? Que é uma banda fictícia, mas várias coisas que acontecem com essa banda e coisas que ele tirou de bandas que ele conheceu, né? Tanto que a Penny Lane, que é a personagem interpretada pela Kate Hudson, ela é a mãe da Liv Tyler. A pessoa real, ela é baseada numa pessoa real, que acabou por ser a mãe da Liv Tyler. Sim, pô, esse filme tinha que falar, né, cara? Esse filme é foda demais. Acho que todas as vezes que a gente discutiu a ideia de fazer esse podcast, todo mundo fala assim, pô, tem o Quase Famoso, pô, é muito bom, então... Chegou na hora, ninguém falou, né? Puta que... Ninguém falou sobre esse filme, né, cara? E tem outro sobre o qual a gente não falou também. The Wonders. É outro que eu ia falar também agora aqui no... É foda demais, The Wonders. Que é muito bom, pra quem não conhece, é um filme escrito pelo Tom Cruise, né? Sim. Pelo Tom Cruise, não, desculpa. Pelo Tom Hanks. Ele é escrito pelo Tom Hanks, né? E ele faz o empresário também da banda. Sobre a ascensão de uma banda, né? Cara, pra mim, o Tom Hanks fez esse filme porque ele queria fazer músicas estilo Beatles, assim. Ele queria escrever música estilo Beatles. Mas assim, cara, o que, que esse cara tá fazendo escrevendo música? Ah, então vou fazer um filme sobre uma banda tipo Beatles. Aí eu faço a música e elas vão gravar e vai ter uma trilha sonora. Deve ter sido isso, esse filho da puta. Porque ele é autor das músicas também. Total Beatles ali. É uma banda tipo dessas One Hit Wonder, né? Essas bandas fazem um sucesso só. E aí ele pega aquele clima todo dos anos 60 ali, né? De banda dos anos 60. A banda se reúne, faz um sucesso. E aí a história dessa carreira curta dessa banda aí. Não, e tem até umas pegadas, né, tipo, do cara que quebrou o braço e não foi tocar no primeiro show com a banda, e daí a banda fez sucesso e o cara se fudeu, né, cara. Não tem uma coisa assim com os Beatles também? Não. Esquema parecido. Não, mais ou menos. Não é bem isso, não. Ah, tem um cara frustrado dos Beatles por outro motivo. Ah, tá. O Pete Sim, mas eu digo assim, do cara que no fim acabou não ficando com a banda e perdeu o sucesso. Tem razão. É, passando por outras rapidinho aqui, tem um documentário fake dos anos 80 chamado This is Spinal Tap, que é um filme de comédia que finge ser um documentário, que vale a pena ver. E que a banda depois passou a existir por causa do filme, né? Tipo Massacration, né? É, exatamente. A banda fake passou a existir. E vou citar aqui umas rapidinhas, bem ou mal, elas são lembradas por conta do rock. Uma é Curtindo a Vida Doidado, que aqui todo mundo lembra da cena dele tocando, dele cantando Twist and Shout na parada lá. Tem o Forrest Gump, que além de ter uma puta de uma trilha sonora, provavelmente, tudo bem que eu não assisti todos os filmes do mundo e nem sou o maior especialista do rock, de rock que se tem por aí, mas pra mim provavelmente é a melhor trilha sonora, de trilha sonora cantada assim, com banda e tal. É a melhor trilha sonora que eu já ouvi. Eu tenho inclusive em CD, de tanto que eu gosto dessa trilha sonora, porque é muito clássico de várias épocas assim, de rock. Porra, tipo, sabe o que é a trilha sonora desse filme? Sabe aqueles CDs que você via anunciando na televisão? Compre o rock dos anos 60, 70, 80, 90. Tipo, é aquele CD de coletânea de maiores sucessos de todas as décadas. Cara, não tem como errar, bicho. É verdade. E tem uma outra coisa também legal no Forrest Gump, que é o fato de usar o rock dentro da narrativa, né? Que eles brincam com a coisa de que o Forrest Gump foi o responsável por inspirar o Elvis a fazer aquela dança esquisita dele com as pernas, né? É. Que o gurizinho dançava, o Forrest Gump quando era criança dançava e tal. E a mãe dele tinha uma pousada, né? E aí o Elvis, no início de carreira, foi um dos inquilinos lá e ele conversava com o guri, tocava, e aí ele tocava e o guri dançava, e daí ele curtiu deu a entender que ele curtiu os passos do guri e se inspirou pra fazer a dança dele. Outros filmes aqui que eu quero citar também, tem um filme chamado Prova Final, que pouca, com certeza pouquíssima gente vai lembrar, que é um filme de terror adolescente, mas é um filme legal até, que tem o T-1000 como diretor de uma escola. É uma escola onde os professores começam a ser substituídos por cópias alienígenas, é tipo um invasor de corpos versão terror adolescente, assim. Mas o filme é muito legal pelo fato de que ele, a única vez que foi autorizado a fazer um cover de Another Brick in the Wall, juntaram uma galera de bandas, assim, tipo um guitarrista de uma banda, um baterista de uma outra banda e tal, vocalista, o ex-vocalista do Alice in Chains, pra fazer uma banda chamada Class of 99, pra fazer uma versão do Another Brick in the Wall. Ficou muito foda. Esse filme é mais lembrado por essa versão do Another Brick in the Wall do que pelo filme em si. Pra terminar, duas menções rapidinhas. Uma é um filme chamado A Rainha dos Condenados, que é baseado no livro. Que, apesar do filme ser uma merda, ele parte de uma premissa bem interessante, que é o fato de que o vampiro Lestat acorda no mundo de hoje, acaba resolvendo virar um astro de rock. Aí ele usa como forma de fazer sucesso dizer que é um vampiro, porque daí toda a mídia acha que ele tá fazendo isso como uma estratégia de marketing, né? E ele, na verdade, tá falando a verdade. Tá, a premissa é bem, bem interessante. Interessante nesse sentido, assim. E, pra finalizar, um filme que vai sair, do qual não se sabe muito, assim, mas ele, pelo jeito, vai ser muito louco, que é um filme chamado True Than Ever, um filme do Metallica, que meio que mistura shows reais da banda com uma história de ficção. A única coisa que sabe da história é que o Road da banda do Metallica, durante um show do Metallica, ele é incumbido pela banda de alguma missão especial, assim, buscar alguma coisa, sei lá, não sei o quê. Só que o trailer do filme tem cenas de multidões, assim, quebrando coisa e tipo um apocalipse, assim, é bizarro, assim, não se tem como saber muito onde é que a história vai levar, assim, mas o que eu achei interessante é que ela vai meio que intercalar isso, assim, ela vai intercalar a história de ficção com shows ao vivo da banda, assim. Isso eu achei bem curioso. Quero ver como é que vai funcionar, assim, no filme, dentro do esquema da narrativa e tal, como é que eles vão fazer. Cara, você falou de um filme que eu acho que ninguém vai conhecer. Porra, eu tava pensando aqui, cara, aí eu lembrei do... que eu sou muito fã do Michael J. Fox, né? E eu, até quando eu falei do Robert Zemeckis, que eu ia citar ele de novo, foi por causa do De Volta pro Futuro, né, que eu falei. Mas não foi o primeiro, não foi o único filme em que ele deu uma de músico de rock, não. Tem um filme, cara, que acredite se quiser, ele é irmão gêmeo da cantora Joan Jett, né? Um drama familiar, assim, foi feito depois do De Volta ao Futuro, mas é um filme, assim, que não teve muita repercussão. Eu vi em vídeo na época, quando saiu aqui, chama Luz da Fama, que eles são de uma banda, tem muito de drama familiar, assim, que a mãe não dá apoio a eles e tal, concorda com eles serem músicos e tal, e aí eles acabam partindo em turnê e levam um irmãozinho pequeno junto, quer dizer, a mãe surta, né, porque, porra, caralho. É um filme legalzinho, cara, a música é do, embora eles toquem, inclusive ele canta, né, nesse filme, coisa que não aconteceu, né, De Volta pro Futuro não é a voz dele ali, né, na hora da música, né, botaram um cara que canta de verdade pra fazer. Mas desse filme ele canta, a música tema é do Bruce Springsteen, o Bruce Springsteen depois gravou, e até hoje eu lembro, cara, das músicas e tal. Legalzinho o filme, vale a pena, pela curiosidade, assim, quem curte a Jett, quem curte o Michael J. Fox, não é nada assim, ó, que filme incrível e tal, mas é interessante, assim, vale a pena como menção. As outras menções que eu ia falar, todas o Rafael falou, mas tem outros filmes aí que eu não vi. Por exemplo, teve o Rockstar, foi um filme que fez bastante sucesso há um tempo atrás, né? Eu não assisti o Zenon, que é putinha desse filme, disse que não, hoje eu vou participar, eu quero falar desse filme, eu sou louco pelo Mark Wahlberg, eu queria dar pra ele, mas aí não apareceu, viado. Eu não vi esse filme, mas parece que é baseado num cara que substituiu o Rob Halford. Quando o Rob Halford saiu do Judas Priest por um tempo, o cara substituiu ele. E aí fizeram um filme, tipo, fictício, né? Com uma outra banda. Chamaram a banda de Steel Dragons e tal. E fizeram um filme meio que baseado nessa história, mas que não... Só o nome da banda e tal. O filme tem uma base, tipo, do Quase Famosos, né? Ele, já que nós não podemos fazer uma biografia, porque a gente não tem os direitos da biografia, vamos fazer uma história de ficção sobre um cara que, por si final, acontece a mesma coisa com ele, sabe? Que funcional é a curiosidade, é a mesma história, mas é, não, é outro nome. Qualquer semelhança com fatos reais é mera coincidência. Tava passando esse filme um dia desse, na TV a cabo, eu tava assistindo, não assisti ele todo, mas eu assisti até uma parte que eu achei interessante, que o protagonista, que você falou, é o Mark Wahlberg, né, que você falou? Sim. Ele entra pra banda e tal, aí ele tá querendo compor músicas, aí o cara da banda faz, olha, mais ou menos assim o cara fala, olha, olha cara, por favor, é assim, você vem aqui pra cantar, você não vem aqui pra compor, é nós fazemos as letras, você canta, tudo bem? Falou, pode ir pro cantinho, vá. Mais ou menos desse jeito. Assim. Vai pro cantinho da disciplina. Aí o bicho fica todo tristonho, assim, tipo, porra, eu queria fazer minhas letras. Né? Sacanagem. Não, mas com certeza depois o cara deve conseguir, né, não sei o quê, ou não. Sei lá, tu não viu o final também, nem eu, então... Não, todo não. Mas é, provavelmente sim, né, a história hollywoodiana tem que ter essas coisas. Uma última menção aqui, a não ser que eu lembre de outra até eu terminar de falar essa. Tem um filme que foi um filme emblemático, assim, do movimento grunge, né? Que foi o Vida de Solteiro, The Singles. Movimento Grunge? Grunge. É o grunge, certo? Tá certo. Posso continuar? Tá certo. Grande especialista em inglês. O grande. I love rock and roll. Pois é. Esse filme é uma história fictícia também, né? Mas tem muito dessa pegada do grunge lá no começo. É, o cara tem uma banda e tal, é mais sobre relacionamentos e tal. Mas é bem interessante, a trilha sonora é lotada de bandas desse movimento, né? Só não tem aquele puto lá, o Nirvana, né? Só não tem o Nirvana, porque foi quando começou a estourar a música e aí os caras, não, tá cara, essa música deixa fora. Mas tem Soundgarden, Jam, Alice in Chains e Smashing Pumpkins, que nem é do movimento grande, né? E eu vi esse filme uma vez, eu não lembro muito bem, vou ser sincero, mas é interessante, é um filme mais com uma pegada, assim, de relacionamentos e tal, e meio aquilo tudo ali. Também é do Cameron Crowe, né? Que foi do quase diretor de Quase Famosos. Bom, com certeza faltou filme pra cacete, né? E aí, como eu já disse, pessoal, cite aí. Tem muitos filmes que a gente não citou, justamente por serem biografias, a gente tentou evitar isso. Mas é isso. Falem aí outros filmes de Rock and Roll, filme do Rock também, que vai sair pela SBT em breve. Certo? Mais algum filme aí, galera? Digam agora ou cale-se para sempre. Eu quase que eu me esqueço de citar um filme... Pô, é muito clássico nos anos 80, cara, pra quem curte terror. Fome de Viver, que não é, obviamente, um filme necessariamente sobre rock, mas ele fala muito sobre a contracultura da época, assim, sobre o universo alternativo da época. Tem o David Bowie como um dos protagonistas e... Pô, a trilha sonora é do caralho, velho. É um filme que, pra quem nunca assistiu... Filme de vampiros, assim, e tal. Eu nem vou citar muito sobre esse filme. É um filme que vale citar pra quem não conhece, pra quem já ouviu falar, mas não assistiu. Assistam que tem toda uma atmosfera de rock, da cena gótica dos anos 80. Tem uma trilha sonora foda pra caralho. Mais algum? Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vendido para o senhor ali com uma E-Sharp rosa. Chega, vamos ouvir um funk agora, um Mr. Catra, Tati Quebra Barraco, certo? Não, né? Pelo amor de Deus. É isso, e espero que o pessoal lembre de outros filmes aí, que com certeza deve ter deixado passar vários filmes legais aí. E whatever! Well, everybody's heard about the bird. Leitura de comentários. Estamos aqui, eu, Freud, Sr. Moura, Sr. Marcelo, e vamos ler os comentários do podcast 147, O Homem de Aço. Sr. Moura, que não participou do pod, quer fazer uma rápida consideração sobre o filme e ler seus comentários? Com certeza. Seguinte, eu não participei do pod, porque ao contrário dos meus correligionários aqui, eu não tenho grana pra ir até os Estados Unidos assistir o filme, não fui convidado pra cabine de imprensa, então eu só assisti na data de estreia no Brasil. E eu vou dizer que, apesar de todo o mimimi que eu estou vendo nos comentários, eu gostei pra caralho do filme de Superman. Deu pra desvincular do estilo dos filmes do Christopher Reeve, que é uma coisa que eu achei muito boa. Deram uma dimensão, na minha opinião, mais complexa pro Superman. Lógico, ele não é mais aquele escoteiro dos anos 70 e 80, mas eu acho que ficou mais falho, e eu gosto disso. Com decisões mais complexas pra tomar, assim, do que simplesmente voar ao redor da Terra e impedir que um terremoto mate a Lois Lane, sem impedir que o terremoto aconteça. Tá, mas eu gostei muito do filme, gostei muito praticamente todas as participações. Eu acho que é a melhor retratação do Jonathan Kent que eu já vi, nas pequenas, né, aparições que o Kevin Costner tem, um ator foda, apesar de Waterworld. Eu achei legal, assim, que o Jonathan Kent não é aquele cara completamente perfeito. Ele é um cara que tenta ser um bom pai, mas ao mesmo tempo ele é aquele cara bem de interior, um cara meio bronco, assim, que não sabe muito bem o que fazer com o filho, que um filho super poderoso. A Martha Kent, só aquela cena em que ela faz o Clark controlar os super sentidos dele, eu acho que já foi muito foda. E a Diane Lane também mata muito a pau no filme. Cara, eu gostei muito de colocarem a Lois como uma personagem relevante e não a mocinha em perigo. Durante anos e anos, a Lois foi considerada a mulher mais burra do mundo, porque não conseguia descobrir que o cara que ela gostava era o cara que trabalhava com ela. Nesse filme, ela descobre, antes mesmo de se tornar o Superman, ela descobre quem é o misterioso fantasma, né, que ela tá buscando pelo mundo. Gostei do Perry White, que fez uma participação pequena, mas, tipo, gostei da participação dele, assim, porque o planeta diário, o Metrópolis, na verdade, aparece pouco no filme, né, porque ele é bem focado em Krypton, né, de toda a herança kryptoniana. E gostei também que, tipo, no final do filme, ok, deu de Krypton, e no próximo filme agora nós vamos falar de Metrópolis. Pelo menos foi essa impressão que eu tive. Eu gostei também de não ficar, de deixarem a dicotomia Clark Kent de óculos pro futuro, em vez de, tipo, já apresentar isso agora, porque eu acho que ia comer muito tempo de filme e ficar Clark em Metrópolis e Superman. Eu gostei de... Ele é um filme inteiro de origem, né, cara? A outra persona que ele cria, que é a do Clark de Metrópolis, só surge na última cena. Eu gostei disso. Provavelmente com o diploma comprado. Exato. Ninguém sabe como o Clark Kent virou jornalista. Mas também não precisa mais de diploma, né? Então é isso aí. Exatamente. O cara foi contratado, sei lá como, né? A loja do Almãozinha, talvez, não sei. Foi contratado porque datilógrafo muito rápido. boa. Está rápido pra caralho. Mas vamos lá, comentários. Nossos comentários. Matheus Santos aqui. Matheus Santos comentou: muito bom esse podcast, o melhor podcast até agora que eu escutei sobre o filme. E a gente agradece o elogio, volto sempre, procuramos sempre ser o melhor podcast sobre qualquer assunto que a gente fale. embora só fale merda em 90% deles. E somos os melhores em fazer isso também. Não sei se só, mas a gente se esmera. O Michael Badge aqui. Fui obrigado a ler do Michael Badge, porque ele deu uma rasgada de seda aqui pro nosso amigo Daniel HDR. Tem nem lambido o saco do... Desculpa, Michael, é verdade. Feliz aniversário e parabéns ao Daniel HDR. E concordo com ele, a melhor versão do Superman já criada é do John Byrne, não sei como é que pronuncia. Cara, eu concordo também, eu gosto pra caralho da versão do John Byrne, mas a gente já falou isso nos... 500 milhões de vezes, vambora. É, dos quadrinhos lá, né? Aí o HDR respondeu: obrigado, Michael, espero que tenha gostado do nosso episódio sobre Superman lá no Warrencast também, um abraço. Ele perde a oportunidade de fazer jabá nem nos comentários. Sempre. Vou corroborar com o Jabá, realmente é muito bom esse episódio do Warrencast que eu escutei. E Michael Badge responde: obrigado por me responder a mensagem. Ah, ficou emocionado. Vamboy, né? Gostaria de dizer que gosto de suas participações nos podcasts MDM, Baile dos Injustos, MRZI, Comic Pod, whatever, e é claro, no Warrencast. Puxa saco. Então, temos aqui a putinha de Daniel HDR encontrada nos comentários de whatever, mas volte sempre também, Michael Badge. A Daniel HDR bate ponto aqui. Não fique bege. Que péssimo trocar. Não sei se o Michael já escutava a gente, se escutou por causa do Daniel HDR, porque ele é putinha do Daniel. Mas é isso daí, obrigado, Michael, pelo comentário, pela babação de ovo do Daniel. E mais uma vez, obrigado ao Daniel, que verdade seja dita, né? O Daniel, além de ser gente boa pra caramba, tá sempre acompanhando aí as paradas, ele participa, depois ele comenta, ele acompanha as coisas que ele participou pra dar um feedback pro pessoal. Isso é muito legal, um cara que não é estrelinha, é de raiz, participa de 500 bilhões de podcasts diferentes, inclusive o Areva, né? Estamos aí pra dar uma força, tipo o João do América. Porra, vai lançar agora os Sketchbooks Small Things. Meu inglês tá afiado, Cassildes. Na Brasil Comic Con, cara, compareça lá dia 20 e 21 de julho, lá em Sampa, Campo de Marte, Centro de Eventos Campo de Marte, Avenida Santos Dumont, 2241 São Paulo, SP. Estou chupiando essas informações lá do Terra Zero, dê um pulo lá no Terra Zero, também é um site. Helps! Compareçam lá, vai ter a palestra do Daniel, vai ter o lançamento do sketchbook dele, que ele tá me devendo, né, Daniel? É, eu lembro, tá, viado? Mas compareçam lá, cara, Daniel é gente boa demais e merece a presença do pessoal, não só merece a presença do pessoal, mas, porra, vale a pena participar da palestra e faturar um sketchbook com direito a um sketch card exclusivo por apenas R$15. Cara, o Daniel nem precisa mais fazer jabá aqui, né, cara? A gente tá sempre fazendo jabá dele, que o cara merece. Não sei se o Marcos Berger é de São Paulo, mas se for, ele vai lá dar uma bitoca no coração do Daniel. Mais comentários aí, Moura? Aqui eu vou ler dois do Javali Juvenil, né? O nosso querido X9 do Porco, grande fã de Luiz Carlos Modesto. Fã número um! Ele comentou aqui que a equipe que criou a contagem regressiva, porque comentaram da Supergirl lá, né, que pode ter ficado presa no gelo, ou então ela saiu e ficou 20 mil anos vagando por aí, sabe-se lá o que aconteceu com essa mulher. Aqui ele comentou, a equipe que criou a contagem regressiva de 5 meses não poderia criar uma pessoa que espera escondida por 19 mil anos? É verdade. Tá certo, bem lembrado. Se Gotham City ficou com uma bomba que levava 5 meses pra explodir, na verdade. Exatamente. É engraçado que é inversamente proporcional da velocidade que o Bruce Wayne consegue se teleportar de um lugar pro outro, né? Mas tudo bem. Ele é o Batman. E outro comentário aqui do Javali Juvenil, que ele falou, não ouvi ainda, esse foi o primeiro comentário dele, na verdade, mas sei que seria massa o Cavilzaço explodindo a caixa torácica do Hipster Ledger. Se Ledger já não tivesse, né, ido para o paraíso dos palhaços mortos, seria legal ver essa cena, né? No Injustice. É, que tem no jogo, né? Não seria, cara, não seria. Ah, a versão de Injustice, cara, não necessariamente no universo convencional. Esse é muito errado. Aí tem muito, assim, eu sou obrigado a comentar, tem muito mimimi aqui de esse não é o Superman de com quem eu cresci. Eu concordo com isso, tá? Eu sou mimizento. Eu me recuso. Não sei se é isso que você tá falando, mas tem um comentário aqui, vou furar a fila, do Sétimo Stane, falando mal pra caralho do filme, que foi uma merda, nunca ficou tão decepcionado, babá. Se você ler os comentários dele, você entende um pouco o que ele tá falando. Uma que ele tá falando da propaganda enganosa do caralho. É verdade. Você tem como negar isso? Foi uma puta de uma propaganda enganosa do caralho? Não, concordo. Os caras botaram um monte de trailer, os trailers iniciais, dando a entender que essa parte da inspiração dele seria uma coisa importante, que a parte de como ele ia afetar o mundo ia ser importante. Cara, tudo que tem falando sobre isso é o que tá no trailer. O filme não aborda essa parte. Não tô dizendo que isso não vai ser abordado no futuro, pode ser, mas o filme não aborda isso, cara. Não, mas aí é que tá. O filme, a intenção do filme não é abordar isso. A intenção do filme é mostrar que tem isso, que isso vai ser pra frente. Ah, pra frente. E nem sabe se vão fazer. Uma coisa que o Moura falou aí. Mas é porque... Ah, que aí o Planeta Diário ficou pra frente, o negócio do... Claro, eles nem sabiam se ia ter outro filme, cara. Eles botaram essa porra e não sabiam como lidar com essa porra e botaram pra frente, cara. Eu achei que ficou legal, mas jogaram, empurraram com a barriga. Todas as cenas que eu falei do Jonathan Kent demonstram, pra mim, tipo, a formação do caráter dele. Mas da eu tô falando dele. Da formação do caráter. Tudo que ele ficava falando. Tudo que ele ficava falando de como ele ia afetar o mundo. Isso foi mostrado? Assim, de como isso afetou as pessoas. Mostrou a puta de uma cena de ação com destruição pra caralho. Mas a parte importante disso, e até a parte dele inspirar outras pessoas, é coisa que foi citado, mas em momento nenhum isso acontece. Não há tempo pra isso na história desse filme. O general vai lá e toca e se mata pra salvar o mundo. Ele se inspirou no Super. Ah, foi. Aí, ó. Ah, puta que pariu. Não acredito que tu tá usando essa conversa. Senhor Marcelo, seus comentários. É, o senhor assinou aqui um do Dr. Griffin, que ele disse que o Superman podia ter dado um beijo na boca do Zod, e garanto que o general ia ficar sem saber o que fazer e chegar à conclusão que a Zona Fantasma era a melhor alternativa. Beijos hipnóticos já passou-se, e essa coisa meio homoafetiva aí não precisava. É o Superman da nova geração, né, cara? Então ele tá querendo um Superman mais, né, antenado com o mundo. O Superman para todos os públicos, né? Ele quer uma versão do Superman, só que o filme do Apollo e Meia-Noite. Eu acho que ele se empolgou muito com o Cavill sem camisa, não sei o que, sei lá, hein? O Cavill tá meio pescador parrudo, né? É, tá. É verdade. O outro que eu assinei aqui foi o Fórum Luker, que ele diz: é só eu que achei que capeta desceu no Freud numa areva final. É alguma dica sobre podcast sobre exorcista ou heavy metal, ou estou ficando maluco? Será um plano da Angélica de vingança usando forças malignas da Rede Globo ou não? Eu não sei se é um plano da Angélica, porque na verdade a Angélica não tava no último banner, né? O Superman não deixou ela participar do banner. Mas não, cara, as dicas ficaram boas, hein? Olha aí, filme sobre exorcismo. A gente pode fazer um podcast sobre exorcismos, sobre o capeta, o demônio, o cramunhão, quem sabe? Sete pele? Sete pele, isso, sinteco gelado. Quebre meu dedo. O suporte de tela plana. Seu Madruga? Seu Madruga? Não, Seu Madruga, que aquilo é um homem de bem. Mochila de criança. Ou heavy metal também, heavy metal é, vai ter, pode, só sobre o Angra, com o Romenick e seus convidados. Vai ser um monocast. Um monocast sobre o Angra. Tem um comentário do Coral King, que ele coloca que, baixando na esperança de que eu já terei esquecido de tudo que foi falado sobre o filme quando ele finalmente estrear por aqui. Você pode fazer essa lógica do comentário anterior que eu li, que é o super beijo hipnótico do Superman pra esquecer. Olha aí, você dá um beijo, dá uma bitoca no Marcelo, dá um pulinho aqui no Brasil, dá uma bitoca no Marcelo. Ai, e aí... Delícia. E aí, quem sabe, né? Você não esquece, tá certo. Mas eu não me visto Superman, viu? Se veste Lois Lane. Próximo é do Seth Mustaine, que ele diz que nas próximas férias, se eu for em algum lugar maneiro, vou gritar o Areva em ponto turístico e mandar pra vocês. Olha aí, legal. Não precisa ser lugar maneiro, não. Se for um lugar de merda também, tá maneiro. Como você acha que a Argentina é um lugar maneiro? Porra. É, se você for pra, sei lá, pra Campinas e for gritar pra Paquetá, sei lá. Se for na esquina, no podrão da esquina ali, grita lá, o Areva tá valendo. Se filmar e mandar pra gente, a gente bota. Sacanagem, trolei a Argentina. Um abraço a Los Hermanos. Comentário, um abraço a Los Hermanos, Marcelo Camilo agora acaba de mandar um de volta. Acabou, esses foram os meus comentários. Então vamos lá, o Marco falou aqui: foda é que esse é mais um podcast que fala sobre o filme que eu não irei poder ouvir. Que ele mora no interior de São Paulo e só daqui a 2 meses que ele vai poder ver no cinema e pra se passar. Que merda, né, cara? Pena que lixos como Latrina de Ferro 3 eles passam na data certa, mas os filmes bons eles não passam. É, Marcos, se fudeu. É, o Duende Amarelo tá de aniversário, então vamos ler o comentário dele, do momento eu iria ignorar porque ninguém mandou não participar do podcast, mas é aniversário do Duende Amarelo. Parabéns, foi quinta-feira ontem, então ele falou aqui, ó, é, falando do filme, discordou de muitas coisas que foram faladas no podcast, falou que as cenas de luta são ótimas, mas não supera as cenas de luta dos Vingadores. Ah, Duende, não força, as dos Vingadores são foda também, mas porrada de super-herói, do Superman com o Zod, com os Kryptonianos, ficou muito foda, assim, cara. Eu gostei até mais da primeira luta dele lá com a Faori, com outro cara. O que vocês acharam? É, eu gostei das duas. Eu acho que a com o Zod ficou mais grandiosa, né, cara? Destruindo tudo esses prédios e... É, mas foi tudo tipo dando porrada no outro e tal. A do com os dois, ele se fudeu bonito, né, cara? Ele apontou. Ah, sim. Até eu tava assistindo um filme com uns amigos e tal, e um deles falou assim: porra, mas esse super-homem só apanha. Esse cara entra no quartel do exército agora e vai dar porrada nos caras. Quero ver se tu consegue. Pois é, foi legal. Aí ele falou que alguns momentos de porradaria usaram muito recurso de câmera meio sem foco, imagem tremida e tal, mas ele gostou mais dos Vingadores. É um marveco, né, cara? É um marveco do caralho. Achou uma merda ele ter matado o Zod, achou uma besteira matarem o Sr. Kent daquele jeito, disse que até em Smallville ficou melhor. Ficou puto pra caralho. É, até tem um link aí, logo abaixo depois, que ele falou que Smallville foi melhor. Eu digo, então você quer morte digna do Kent? Morte trash? Vê aí a versão da morte do seriado do George Reeves. Pai do Clark chega assim, faz: ah, faz tanto tempo nosso filho foi estudar agora, tá, já está formado, já está tão grande, ah, que bom. Aí sai da sala, quando chega na porta da cozinha, aí faz: ah, oh, meu coração, aí pá, desabe e morre, pronto. Elogiou também algumas coisas, falou bem de Krypton, quer dizer, só disso, né? E falou que a trilha original do Superman faz falta. Cara, a trilha original do Superman tem comparação. Não dá pra comparar. Mas, cara, eu não tinha que ter usado nesse, cara. É porque os caras estão distanciando. Eu acho que tá certo não usarem. Não tem lugar pra isso nesse filme, cara. E é insubstituível, então não adianta. Porque ela sempre vai ser a trilha do Superman, não importa o que eles façam. É, e a trilha desse filme ficou muito boa, cara. Deu um ponto legal. Ficou bom, assim, o Hans Zimmer faz umas trilhas que a gente... É, eu vou comentar, no dia que a gente fizer um podcast sobre trilhas, eu vou falar o que eu acho das trilhas do Hans Zimmer, certo? O Demiurgo falou que o 3D dos Kryptonianos me lembrou muito a tecnologia dos Necromongers no filme A Batalha de Riddick. Eu não posso concordar nem discordar, porque eu não vi. O S falou aqui algumas coisas sobre o filme e tal, reclamando das coisas que a gente falou, né? E aí uma coisa que ele falou realmente é verdade, né? Que a gente falou que o lance de levarem a Lois pra nave foi forçação de barra. Mas realmente, depois tem uma explicação do porquê que levaram ela, né? É, no filme tem uma fala que ela explica o porquê que... Tem um motivo por terem levado ela lá pra dentro. Fizeram tipo uma leitura mental dela lá pra descobrir as coisas que ela sabia sobre o Clark. Falou que não tem como afirmar que o prédio do Planeta Diário caiu, que o Augusto cagou uma regra da porra quando falou isso. Mas, porra, destruiu tudo ao redor ali, cara. E quantas quadras eles correram pra conseguir se afastar de onde o Planeta Diário caiu, bicho? Pois é. E por sinal... Sabendo, mas é meio difícil não ter caído, né? A primeira vez que eu assisti, eu achei que eles tinham destruído muito mais da cidade do que ele realmente destruiu, né? Ele destruiu praticamente um bairro, eu acho, assim. Ele tá falando aqui que muita gente reclamou sobre os prédios, que as pessoas morreram lá em cima, mas a maioria foi da nave que estava até reformando. Os outros prédios que caíram depois já estavam evacuados, certo? Ele tava lá fazendo controle de dano, você, né, S? Não, mas ele faz sentido, porque tem uma cena que ele arremessa o Clark, o Superman encontra um prédio, e quando ele entra no prédio tem absolutamente ninguém, tipo, tem um escritório, assim. É, também presta atenção nisso. Faz sentido, eu acho que teve uma preocupaçãozinha ali na direção de quando mostrava dentro dos prédios, não tivesse ninguém, tá ligado? Teve muita luta dele também em local que tinha pessoas, cara. Sim. Não, com certeza, mas acho que nessas cenas, assim, dentro dos prédios, eles tiveram a preocupação na direção de mostrar que não tinha ninguém no prédio, assim, uma coisa do tipo, sabe? Pra dar uma aliviada, né? Coral King disse que não pode falar sobre os filmes do Homem de Aço, inspiraram ele, o primeiro que ele viu foi o Returns. É, depois ele viu os anteriores de uma maratona da Fox Movies. E ele diz, o povo reclama do Superman ter matado o Zod nesse novo filme, mas no Superman 2 ele tira os poderes do Zod, da Faora e do gigantão lá. Se bem que já era Faora o nome dela no Superman 2? Não, era outro nome. Ursa. Era Ursa, exatamente. Ursa e Non. Isso, exatamente. E aí nessa agora é Nanek. Isso. Quebra a mão do Zod apertando ela e depois joga ele numa das fendas da Montanha da Solidão. Lógico, ele soca a cara da Faora e joga ela numa outra fenda também. Pois e é. O gigante que tenta voar acaba caindo também numa fenda. Ou seja, o Superman no segundo filme matou o Zod também, deixou a Faora e o gigante morrerem. E sequer que tenham, a não ser que tenham mostrado ele vivo preso algumas cenas depois. É, e o Sandro R falou assim: não, dizem que na versão do Donner, que é a versão do diretor, né? Tem uma cena onde Luthor e os três são presos por uma patrulha ártica. Pois é, mas essa cena tá na outra versão, não tá na versão que foi o cinema, não vale. Cara, é verdade isso. Eu já tinha visto, lembrado disso quando teve essa polêmica da morte. Mas a tônica do filme é totalmente diferente, cara. Assim, não é aquela morte sofrida, é uma morte que o cara quebra o pescoço. É, essa é diferente, né? É um filme mais leve, por isso que passa mais despercebido. E eu vou te falar, cara, eu era moleque, eu vibrei pra caralho quando ele fez isso, sem ter noção de que ele tava matando o cara, mas tipo, assim, foi ele derrotando os caras, entendeu? Não tem, depois se você parar pra pensar, pô, provavelmente ele matou esses caras, jogou no abismo. Você não tem como afirmar, né? Pode ser que tinha uma prisão ali com uma cama de água que o cara caiu. Podia ter um tobogã ali. Ter um tobogã, Se fosse o filme do Richard Lester, como ele tava no terceiro filme, seria exatamente assim, eu mostraria eles caindo em tobogã e a musiquinha tá perto. Exato. Eles iam cair numa piscina de bolinhas, assim, de meleca, tá ligado? Isso aí. Não, de estrume, tipo, de volta para o futuro. Estrume, pô. Aí o Zod levanta e fala assim, eu odeio estrume, essa é estrume da boca dele. O Denis Godoy perguntou aqui quais são os nomes das músicas que são tocadas. Não dá pra responder isso, né, Marcelo? Até daria se o sistema intricado de informações que o processo de edição contém tivesse dado um bug do milênio. É, o seu computador de merda pifou de novo. A verdade é essa. Mas, Denis, quando a gente tiver aqui o nome das músicas de novo, quando o computador do Marcelo voltar, aí a gente manda pra você no seu Face. Mensagem no seu Face. Beleza? O Márcio Gomiero falou que gostou do filme, gostou da resenha do Rafael, só não gostou da última luta, achou ela muito longa. E por último, o Rodrigo Prefere, ele falou que gostou bastante do filme, apesar de não ser o Superman que eu gosto. O filme tem cenas de ação bem feitas pra caramba, nível Dragon Ball Z, história boa, o filme dá uma caída de vez em quando, força barra em alguns momentos. Mas no geral é bom, vale a pena ver com a galera, é diversão pura. Isso aí, mais algum comentário de vocês queiram falar aí? Eu só queria lembrar, referindo-se ao podcast de hoje, né, o filme sobre Rock, é que a gente esqueceu de comentar um filme muito, muito importante e muito legal, o Quanto Mais Idiota, Melhor. Tipo, dois roqueiros, né? Dois caras falando de rock, entendeu? Muito rock na história do filme. Tipo, eu assisti um dia desses, reassisti esse filme um dia desses, na verdade. Ainda acho o filme divertido, ainda. Assim, ainda não é um filme que ficou datado, assim. Eu acho o filme ainda muito bom. E ele tem muita trilha sonora boa. Né? O clipe de Bohemian Rhapsody bombou pra caralho, né? Porque esse filme saiu, né, cara? O filme passou, acho que domingo passado, que eu assisti no Telecine. E eu tava assistindo com um amigo meu que, tipo, o moleque é muito novo, assim. Tem 22, 23 anos. E quando ele viu o filme, nunca nem sabia que filme era aquele. Cara, quando ele viu que era de 92, ele ficou muito espantado, porque as piadas são muito fodas, cara. Tipo, envelheceu a porra do filme. Eu gargalhei de rir com aquela piada do final, né? Que fica repetindo o final, repetindo o final, repetindo o final, caramba. Vamos ver agora o final escondido. Tira a máscara do Rob Lowe. Ah, era um faxineiro do Parque Mó Assombrado. Os bichos fazendo as piadas de comercial, de propaganda, né? Não, a gente não vai fazer propaganda, né? Nós estamos vendidos ao sistema e com um monte de propaganda, um monte de produto. O executivo lá deles pega e diz, não, vocês vão ter que fazer propaganda de tal coisa, é a escolha de vocês. Aí eles com a peça na mão, é a escolha da juventude. Não, esse filme é legal, que ele, na verdade, ele era um quadro do Saturday Night Live, né? Que é o Wayne's World, né? Isso era um quadro dos dois no Saturday Night Live, do Dana Carvey e do, caralho, esse é o nome do outro. Michael Myers, é. Era um quadro deles no. Que era muito legal, porque tinha participação, às vezes, de artistas e tal, era muito legal. E tinha uma vez que até que o Aerosmith participou e tocou o tema do programa dele lá do quadro. Muito legal. É muito bom, legal pra caramba. Eu recomendo muito. Pois é, então é isso, senhores. Sigam-nos nos Twitters da vida, @whatever. O Facebook é o Areva e o Areva. E vamos ao final de mais um podcast. Areva! Podia terminar com um rock bem legal, assim. Bota a música do Jordi, Marcelo, pra terminar. Jordi é foda. Entendi, entra, bebê. Pra quebrar um pouco o clima. Alisson, é pra te lembrar. Bom, que puta que pariu, cara. Calma, calma, sua piranha, calma. Quando o Roger Waters veio a última vez para São Paulo, foi em abril de 2012, alguma coisa assim. E eu tava de férias, é só uma história bem babaca, mas foda-se. Enfim, o Roger Waters veio fazer um show, eu tava de férias, um amigo meu me convidou para trabalhar no show do Roger Waters, e eu fui lá trabalhar, assisti o show de graça, ainda ganhei 200 contos para assistir o show. Olha aí, porra, que boa, que beleza, hein? Que molezinha. Cara, assisti o show The Wall, que eu jamais ia imaginar que ia assim. E não tem dinheiro pra isso. Tu trabalhou o quê? Derrubando os tijolos lá? Não, cara, eu tava na bilheteria. Pô, mas ia ser uma... Se eu fosse trabalhar na ONU, tudo bem, mas eu quero ser um dos caras que derruba os tijolos, que bota os tijolos lá. Era uma onda, hein, cara. Ia ser legal também, ia ser legal. Foda. O Denis Godoy perguntou aqui qual o nome das músicas que são tocadas, e o senhor Rafael não tem como responder, né, senhor Rafael? Não, porque o meu nome é Marcelo. Puta que pariu. De novo. É isso aí, galera. Então, não sei o que falar.